Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa de número 1136. Estamos no último domingo do mês de novembro de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Vamos entrar no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito e Seu Depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas que nos apoiam, a AME, Associação Maternal Espírita, a Fraternidade Anjo Ismael, o Grupo Espírita Anjo Ismael, ao Centro Espírita Casa do Caminho, o Grupo Espírita Francisco de Assis, Centro Espírita Luz e Vida e a Fraternidade Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia são o Grupo Musical Castelã e também as Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso irmão Oswaldo Barbosa e o tema será sobre mediunidade, o peso da mediunidade. Olha que legal. O peso não é peso de volume não, tá bom? É peso de responsabilidade, né? E muita gente acha que isso é pesado demais na vida da gente, muita gente acha que até atrapalha, muita gente fica pedindo para os outros, tira minha mediunidade, suspende minha mediunidade, que eu não me dou bem com isso. Olha, eu estou com medo porque eu estou vendo coisa, olha, eu estou com medo porque eu estou ouvindo, eu estou com medo porque eu estou sentindo, como é que eu faço para não ter isso mais? Então, querendo ou não querendo, se a gente usar a linguagem vulgar, pode ser um peso para muita gente. Agora, eu tenho certeza que muita gente voa também por causa disso. Então, bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Já agradeço aqui também as rádios que estão conectadas conosco, a Web Rádio Semente Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco da cidade de Tobias Barreto, Sergipe. Te agradeço aqui estar escutando o nosso programa e também o pessoal que está aqui no YouTube, os vivencianos aqui pelo YouTube do Vivência Espírita, mas também pela Web Rádio Sementes de Amor, pelo canal do YouTube, do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande também, de Mato Grosso, e pela Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. Então a gente já tem aqui a enquete. Já publicamos aqui a enquete para vocês. Tem algumas perguntas que já estão no story do Instagram, tá? Então entre lá no Instagram do Vivência Espírita, se você não faz parte. Vivência Espírita, tudo junto. Responda lá, tem algumas perguntas interessantes que a gente fez lá. E aqui no YouTube e pelo nosso WhatsApp, tá? Então a pergunta é: a mediunidade na vida de uma pessoa é, na maioria das vezes, sinal de débitos passados a resgatar? Então deixe aí a sua opinião, entre também lá no YouTube, no Instagram para responder pelo story lá do Vivência ou pelo WhatsApp que está aqui. O WhatsApp é 12-3921-3009, inclusive esse também é o mesmo número para o sorteio do livro. Então ligue para nós, o Tião já está lá fora, o Silvio aí também, vocês estão vendo aqui, não é um obsessor não, é o Silvio que está aqui atrás. então o Tião já está lá nos telefones também, então ligue para nós, Vamos pôr o Tião para trabalhar. 12-3921-3009 para participar do sorteio de um livro. E a gente coloca só para quem quiser participar. Fala, Jorge. Tem dois, o Rui está falando aqui que tem dois convites para o bingo, também bingo da farmácia comunitária. Dia 7. Então é também para quem quiser ir, né? Se não for, não manda o nome, não. Mas eu quero participar do bingo, então manda aí para nós o nome. Tá. A gente vai sortear aqui. Então a gente pede para vocês ligarem nesse telefone aqui, né? O telefone 12-3921-3009, diga, ó, quero participar do sorteio do bingo, né, da farmácia comunitária, que vai ser na PVE? É na PVE. Que dia que é? Dia 7, partir das 14 horas. Dia 7, então tá bom. Então dia 7, a partir das 14 horas. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Rui. Carlinhos, fala no microfone aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos em mais um domingo abençoado do programa Vivência Espírita, onde vamos abrir o programa de hoje com uma mensagem de virtudes e valores do nosso querido Espírito Tiaguinho, mensagem de Jorge Reis, mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 47, temperança. Temperança é equilíbrio, é também moderação. Quem tem essa qualidade, foge da altercação, é paciente, tranquilo e calmo de coração. Queridos vivencianos, mais uma vez aqui reunidos em nome do Mestre Jesus, agradecemos neste momento ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, recebemos um pouco mais de orientação sobre o Seu Evangelho redivivo, a fim de que coloquemos em prática em nosso cotidiano, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o peso da mediunidade. É dom, dívida ou missão? E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, Oswaldo Barbosa Júnior, que é médium de cura e de psicofonia. É voluntário da FRAMAN, Fraternidade Maria de Nazaré, lá do bairro Tatetuba, aqui em São José dos Campos. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, vivencianos, bom dia, Rui, bom dia, Jorge, Carlinhos, Rodrigo, Silvio, Tião e toda essa boa gente que aqui está apoiando a todos nós, nos chamando a atenção para nós não cometermos muitos enganos. Mas, Barbosa, o tema de hoje é meio pesado, né? O peso da mediunidade. Rapaz. E aqui, então, você está falando em dom, dívida ou missão? Vamos começar por parte, então? Vamos é lá. Dom a mediunidade? É, como você disse, o tema é... Daria para fazer igual uma novela, assim, em capítulos, né? Porque, né? Eu vou falar dentro da experiência que eu tenho tido, e as experiências se renovam a cada momento, a cada dia, né? Volto a chamar a atenção para aquilo que o nosso amigo Sócrates dizia, que eu só sei que nada sei, mas continuo pesquisando para cada vez deixar de saber menos, né? Então, eu penso que depende do tipo, tanto do tipo de mediunidade, tipo, que eu digo assim, a atividade mediúnica, né, como da própria aceitação do médium. Porque, a princípio, mediunidade todo mundo tem. Sim. Todo mundo as tem. Aqui nós estamos falando, provavelmente, daquelas tarifeiras, aquela que a pessoa se dedica àquele tipo de atividade, etc. Então, essa... Como nós temos muitos dons, e maioria das vezes não reconhecemos, a maioria deles, reconhecemos um dom do outro, que vê naquele outro algo que, nossa, como eu gostaria de ser assim, como eu gostaria de fazer isso, e não faço. Então, reconheço um dom que o outro tem. E o outro reconhece em mim o dom que eu tenho. Então, tem muita gente que tem facilidade em falar. Né? Sobe num palco, fala. É um dom que ele tem. Então, e também é uma mediunidade, né? Então, isso, dependendo justamente. Como nós estamos, da mesma forma que nós estamos aqui, ó, vamos falar só dos encarnados, né? Existe uma interação entre nós. Existe uma ligação de mínimo de pensamento. Mesmo que eu não tenha condição agora de captar o pensamento de cada um, existe uma influência, isso está aí. E é claro, porque a gente sabe que existe influência de todos os planetas na Terra. Então, dos seus componentes também. Não é? Então, existe essa influência. A coisa da mediunidade voltar-se para determinado segmento, então, sim, é daquele camarada, daquela pessoa... Não é? Aquele tipo de possibilidade de levar adiante uma comunicação. Transmitir alguma coisa que não é dele. Não significa, inclusive, que não exista uma mediunidade do médium de si mesmo. Né? Tem vários batismos para esse tipo de mediunidade. Mas transmitir alguma coisa que não é dele, mas que está aí. A própria física quântica explica isso. Está tudo aí. É... aqueles que têm capacidade de ir pensando e transmitindo uma afinidade com alguém. Então, mas isso é um dom, porque a gente vê que tem a mediunidade ostensiva, e se a pessoa não tomar cuidado, sofre com ela, né? É, então, é justamente assim, para tudo a gente tem que ser comedido, né? Penso eu. A gente precisa saber diferenciar aquilo que faz parte da minha vida aqui de encarnados, do meu dia a dia, das minhas responsabilidades como encarnado que sou, não é? E também da minha responsabilidade como espírito encarnado que estou. Não é muito fácil lidar com isso, porque as provocações do mundo são imensas. Tudo que tem no mundo é provocação para ver as nossas reações, né? E é assim que a gente aprende. Conforme a gente vai reagindo, as respostas vão nos dando condição de caminhar mais, com mais facilidade ou menos facilidade, enfim. Então, tem algumas pessoas que podem sofrer com isso no momento em que ela sente necessidades de fazer alguma outra atividade, etc., etc., e se prende a um tipo de mediunidade. O que eu penso que, inclusive, é prejudicial para ela, para esse ser meu. Né? E até para a parte de mediúnica, por exemplo, fica escravo de uma situação. Isso pode ser, não estou taxando nada, obsessivo. Né? Auto-obsessivo ou obsessivo mesmo. Então, mas você sofreu com a mediunidade até você descobrir que você tinha uma tarefa a cumprir? Não sofri nada. Não? Pelo contrário. A mediunidade comigo, ela começou mais ou menos como muita gente nem percebe que ela começa, com sonho. Sabe? Eu sonhava, para ter uma ideia, eu sonhava com os pretinhos da favela, os pretos velhos, aquele pessoal lá na favela, jovenzinho, 15 anos, 14 anos, sonhava. Simplesmente assim, sonhava. E a maioria deles, isso. Depois sonhava com os índios na floresta, alguma coisa de moleque aí, né? Sonho. Mas depois foi percebendo que não, já era um tipo de vivência, um tipo de aproximação, porque as primeiras entidades a se aproximar foram justamente pretos velhos e índios. Meu tio tinha um congazinho lá na fábrica dele, né? E chamava a gente para ir lá. E a gente ia, moleque, 15 anos, tá, ia lá. E daqui a pouco começa a sentir algo que não é o que o ambiente oferece, né? O calor que a gente sente aqui fora, uma coisa diferente. Nesta idade, inclusive, fica muito mais fácil, porque você fica mais acessível, não tem reação assim de nada, né? Então, foi essa aproximação, foi as primeiras aproximações. Então, como a minha mãe, que todos vocês, depende, conheceram aqui, ela já tinha essa ligação com espiritualidade, não é? Sempre teve. Então, ela fala, ah, meu filho, ela me chamava de Júnior, meu filho. É Júnior, é o Gum? É. O Gum veio depois, justamente por causa da Umbanda, do Preto Velho. E ele me chamava, quando eu fui para natação lá na Associação Esportiva São José, eu, e sendo lá, sabendo que meu tio tinha lá o Congazinho, começaram a me chamar de Ogum, né? Aí foi ficando Gum, Gum, Gum, meu apelido para a rede dele ficou sendo Ogum. Precisa tomar cuidado que a gente fala Ogum, né? É. Já. A entidade da Umbanda e não é, é o Ogum. O apelido é de Ogum, da entidade mesmo. É? Por causa da eu frequentava lá a Umbanda do meu tio, o pessoal, vocês devem conhecer, o Luiz Augusto de Carvalho, baiano. É, o baiano? Ah, todo mundo conhecia o baiano. Foi ele que me botou esse apelido, que a gente nadava junto lá. Né? Aí Ogum, a gente tava viajando para algum lugar lá, aí ia nadar e chamava, vai Ogum, aí ficou Ogum porque ele cortou, né? Mas é, de vez em quando ele encontra com ele na feira aí. Né? É, então, aí, faz muitos anos que eu não vejo. Só. Mas então, a coisa da pra, a mim não, nunca incomodou nada, muito pelo contrário, me faz muito bem, sabe? Porque é, tá claro que é com a vivência, com o tempo, a gente vai reconhecendo que precisamos de comunicação. Algo a serviço entre nós. Nós estamos muito acostumados, inclusive, com falação. Né? Fala e não escuta, fala e não escuta, fala e não escuta. Nessa situação da sensibilidade mediúnica, a gente precisa escutar muito. Precisa perceber muito. Entra dentro da coisa do responder com habilidade, que é responsabilidade, para verificar se eu não estou gerando ideias, não estou gerando pensamentos, porque eu sou um gerador de ideias e pensamentos. Verificar se aquilo faz sentido. Eu vou falar alguma coisa para você, mas será que vai fazer bem? Será que vai fazer mal? Faz sentido? Não faz sentido? Não é só ir falando. Não é só passando, não é só escrevendo. Né? É claro que em todas as comunicações, inclusive, tem a participação anímica. Tem, que a gente sabe, faz parte. Eu estou aqui, né? Tô. Mas nunca me fez mal, não. Muito pelo contrário, me faz muito bem para mim mesmo. E a outra coisa que faz bem é verificar quando aquilo que você faz, faz bem para outro. Aí fica melhor ainda. Então, Oswaldo, então a gente pode chegar... Então a gente pode entender que a mediunidade não é um privilégio, não é um dom exclusivo a algumas pessoas. É um bem comum inerente a todo ser humano. Isso, é um bem comum. Quando ele fala de dom, separa um pouco conforme a intensidade que tem para um e para outro. Porque a mediunidade foi feita, a mediunidade existe algo inerente ao ser para ele usar para si mesmo. Pronto. A mediunidade básica é essa aí. É para eu usar para mim. Para poder avaliar aquela coisa do livre-arbítrio, é para eu usar para pensar seriamente e observar nas possibilidades que tem e acertar. Pronto. Então, esse tipo de mediunidade. Um exemplo fácil, que acontece comigo muitas vezes. Eu saio do satélite para ir para o Tatetuba, né? No mínimo toda terça-feira. Às vezes tem que ir mais outras vezes. Mas eu saio à tarde. Começa às 7 horas da noite, eu chego lá às 5 horas, assim, um pouquinho eu estou chegando. Então, meu caminho, eu estou saindo do satélite, aí ou eu pego a Dutra ou eu vou pelo fundo do vale ali. Aí é nessa hora que entra a coisa do... E agora, vou por aqui ou vou por aqui? Né? Porque a Dutra nesse horário costuma ser cheia de caminhão, né? Lá de baixo também, não é leve nesse horário finalzinho de dia, né? Então aí, vou por aqui, vou por aqui. Aí aquela coisa do pai, vou por aqui. Todo mundo também tem isso, né? É uma escolha da quântica. Vou por aqui. Aí você vai por ali, tá devagar, mas vai. Se você duvida, vou por aqui. Ah, que nada, vou por aqui mesmo. Dança. É um GPS normal. O GPS que cada um tem. Mas o Barbosa, quando é que você começou a sentir a aproximação do Dr. Albert para os seus trabalhos? Do Dr. Albert faz em quase 50 anos. Nós nos reunimos na casa da minha irmã e da minha mãe, né, que é onde vamos estar na nossa reunião lá, para fazer evangelho no lar. Sim, eu fui várias vezes fazer. Isso, toda a família reunia lá para fazer evangelho no lar, né? Eu, só tinha uma filha, depois meus filhos também, minha esposa, minha mãe, meu pai. Meu pai era o que ficava mais de longe, né? Meu pai falava assim, eu converso com Deus do meu jeito aqui. Mas nos reunimos para fazer, minhas irmãs, fazer o evangelho todo domingo. Então, domingo vai, domingo vai, domingo vai. Começamos a sentir a aproximação de entidades, no caso, né? Ou seja, algo diferente ali. E já estava os pretos velhos, os índios, que a gente já tinha acesso. Aí começamos a ouvir. Só que falava francês, falava japonês, falava inglês, né? Português nem direito, nem português eu falo direito até hoje, né? Imagina entender o francês. Mas é que é o caso, se a gente não entende, né? Eles se adaptam abaixando de acordo com aquilo que a gente possa entender. Foi quando, então, o Dr. Albert, numa comunicação, incorporação, chamou atenção para o seguinte, ele disse, olha, nós temos uma atividade para ser efetuada, para ser iniciada aqui nessa região, um hospital aqui da região, e precisamos de um grupo que seja coeso, que esteja sempre se reunindo, que esteja sempre, né, em torno justamente da evangelização e tudo mais. E vocês, uma família que nós estamos observando, e viemos oferecer para vocês essa oportunidade, se vocês querem fazer esse trabalho com a gente. Aí ele falou, bom, estamos aqui, né? Do que se trata? Vamos saber. Aí ele explicou, falou, olha, aqui nós usamos, como tudo frequência, nós usamos frequências coloridas para a terapia. E são fluidos, frequenciais, etc, etc, que vocês entendem aqui, são as cores. E nós gostaríamos de trazer esse trabalho aqui para a cirurgia física, espiritual, espiritual, etc, etc, etc, com um grupo de médicos e terapeutas aqui. Aí ele falou, bom, só que a gente não entende nada, né? Ele falou, não tem problema, a gente vamos passar tudo o que vocês precisam. E foi assim que começou. Cada domingo tinha uma aula, né? Tinha aquele flip chart, você lembra bem disso, né? E ele ia ditando e minha irmã ia escrevendo. A parte de anatomia, a parte de função de chakra, o que era, o que não era, por que existia, por que funcionava, etc, etc. Cada sistema do corpo que tinha, enfim, toda a fisiologia. E foi dando aula de medicina para a gente, de fisiologia, assim, não, dentro daquilo que a gente precisava e podia entender, né? E perguntava, e questionava, e tal, e a gente depois estudando. Aí depois ele veio falando sobre a teoria das cores, a parte funcional, o que é que serve para cada um, por que de cada frequência, onde é que ela entra, tá? E a gente ia ali, estudando. Depois dele passar tudo isso, os exercícios que ele nos deu eram o seguinte, ele pediu para construirmos uma série de sete lâmpadas coloridas, com as sete cores básicas, né? E cada vez que ele falava, por exemplo, assim, verde no gastro, no estômago, né? Verde no estômago, porque até tinha coisa de tratar direto. Verde no estômago do Jorge. O Jorge já estava ali, todo mundo conhece o Jorge. O estômago já sabia onde é. Acendia a luz verde, se olhava para ver, ele fechava o olho aqui assim, para fazer uma transmissão de um potencial de energia. Uma sugestão, né? Uma doação energética para aquela região que estava ali. Então foi esses os treinamentos que ele começou a dar para fazer a sustentação daquilo que eles precisavam, que nós poderíamos Sim. doar, para eles fazerem as terapias, as cirurgias. Né? Com o tempo, o que aconteceu? Ele começou a fazer essa, depois essa parte prática com a gente mesmo. Né? A gente de casa, fazia comigo, com a minha mãe, etc. Tratava um, tratava outro, tratava outro, tratava outro. Aí, aquela época bem diferente agora, infelizmente, a vizinhança toda se conhecia. Sentava na calçada, tomava café, um ia na casa do outro, né? Era toda uma grande família. A gente se reunia aos domingos à tarde. Era uma grande família, rapaz. Então, os vizinhos todos começaram a pular o muro lá, né? Vamos lá ver então como é que é isso, vamos lá ver como é que é isso. Aí começou a se tratar, tratou com um, tratou o outro, quarteirão, começou todo o quarteirão. Aí um chamava o outro, a família vinha e começou a dar volta. Aí o doutor Albert mesmo falou assim, olha, agora lugar de tratamento, etc., é em hospital. Tem que arrumar um lugar para levar esse povo para não ficar aqui dentro da casa. Aí... foi quando nós chamamos os dirigentes, você, o Aloysio, o Bosco, né? A turma toda que estava na época aí, para ir lá e ver o que estava se passando, né? Como é que era e tudo mais. Aí vários ofereceram as casas e deixamos que quem pediu que escolhe, né? Onde é que vai? Aí fomos passando para os lugares onde ofereceram, as casas ofereceram, e eles escolheram ali a Seara, né? Na favela ali, né? Na Seara. Que hoje é enorme, mas na época não tinha nada. Na época era Santa Cruz, um porão. Né? Um porão. Não, um porão. Favela assim, Santa Cruz, não? É, na Santa Cruz, é. Era no porão ali, o pessoal servia sopa só, né? Que fazia servir a sopa. Ali tem uma história interessante, porque tinha a Darica e o Sérgio, namoravam há uns 30 anos, né? Então, aí eles falaram, a hora que a gente... E o Sérgio morava naquele porão. Falaram, a hora que a gente casar, a gente sai do porão e fica para a Seara. O Bosco chegava para a gente e falava, vamos orar bastante para eles casarem logo, para a gente pegar o terreno lá. E era muito engraçado naquela época. Lá. E eles casaram e nós fomos lá no porão. Lá foi a Dariga, inclusive, que indicou depois a outra casinha, sim, onde a Ami ajudou lá com o financiamento para poder... Tudo isso é histórico, né? É histórico. Você falou do Bosco, com o jeitão dele, lá na casa da minha mãe, depois que terminou essa visita que os dirigentes fizeram, o Bosco, cada um deu seu palpite, a ideia daquele trabalho, o doutor Alberto, etc, etc. Ele falou assim, meu amigo, uma inteligência muito superior à sua. Ele falou para mim assim, daquilo que o doutor Alberto falou, ele falou para mim assim, é uma inteligência muito superior à sua. Vamos levar adiante. você falou das cores, né, Oswaldo? Da parte de já trabalhar ali as cores. E aí eu lembrei lá no livro Missionários da Luz, que André Luiz fala sobre a epífese, né? Emitir raios de cores azulados, né? E intensos, né? Então você acha que... Por que o azul é tão trabalhado assim nas casas espíritas, né? Você vê bastante presente isso. O que você acha sobre isso? Então, a questão é o seguinte. Cada cor tem como som. São frequências, inclusive, correlatas, né? Som e música, né? O dó corresponde ao vermelho, só para você ter uma ideia. Então, na sequência das notas musicais, tem a sequência colorida também. O azul é uma cor de mansuetude, de tranquilidade. Calma, né? De acalmar. Então, por isso, muita gente coloca o azul no ambiente para que baixe a bola. O pessoal vem lá da rua, por exemplo, aqueles, né, carro xinga, estresse, tal, os atropelos da vida, e o telefoninho agora ligando direto, querendo cobrar gente, vender coisas, né? Aí você entra dentro de um templo, que assim é, uma casa, né? Entra dentro de um templo, lá dentro o ambiente já é outro, mas você entra atormentado. Para um pouquinho ali, tem algumas casas que fazem ali um passe de organização, que já é um momento para poder a pessoa ir, né, se deixando encontrar. Aí você entra num ambiente onde tiver uma cor azul, a cor azul vai fazer com que a pessoa também tenha esta coisa de ficando sossegado. É, e a cromoterapia era muito estudada aqui em São José através dos livros do René Nunes, né? Isso, de Brasília. Isso. Então, os livros do René, aí é que está o interessante da história. Bom, tudo é interessante, mas ao mesmo tempo que nós recebíamos aqui do Dr. Albert esse ensinamento da cromoterapia, o René Nunes recebia lá, em Brasília, né? É, Brasília. Eu acho que agora você falando isso. É, eu até veio na minha mente assim, poxa vida, nós demos uma bobeira aí, vocês, né? Nós não, vocês, quem estava naquela época era vocês, de não ter materializado esse trabalho, assim no sentido de escrever também, de instruir, né? Porque aí, agora você falando isso, veio ao encontro do que eu estava pensando. Enquanto vocês estavam fazendo aqui, alguém estava fazendo em outro lugar, só que alguém botou no papel. Isso. E vocês aqui ficaram só na prática, René Nunes, né? René Nunes colocou no papel, mandou inclusive depois para mim um compêndio, olha como é que é. Ninguém falou com ninguém. Mas mandou para mim aqui, eu tenho o livrão dele lá, um dos primeiros livros que ele teve. O Armand depois colocou com o estudo que ele fez a respeito do hinduísmo, etc., parte de chakra, etc. É, tem um livrinho do Edgar Armand também de cromoterapia, né? Cromoterapia, então. É. O Edgar Armand escreveu, ele mandou isso aí. Eu fiz uma apostila enorme assim. Eu falo enorme porque a época, tudo que a gente conhece, a gente vê e se interessa, a gente vai, acha que é pouco, né? É. E vamos colocar, nossa, tem mais, vamos colocar, fica meio que a coisa da fascinação, né, pelo assunto, né? E vai fazendo, então, uma apostilona assim, que eu inclusive dei aula para a pessoa e tal, tem umas 300 páginas desse tamanho, mas como teve o trabalho do Armand, o pessoal acabou seguindo o Armand e foi ficando do Armand e não fazendo material. Lembrar, mas ainda há tempo, né? Tem que lembrar que as obras de André Luiz é de 1940, né? 1950. A partir de 1940. E ele já falava sobre aplicação de cores, fluidos, ele fala muito, ele não dedica um livro específico para isso. Ele fala muito de chakras, né? Inclusive, ele chama de centros de força, ele não chama de chakra, isso, né? Centros de força. Chakra é uma palavra mais oriental, né? É. Então, o André Luiz fala de centros de força. E o chakra vão direto, a cromoterapia vai direto no centro de força, né? A cromoterapia eu acho uma coisa tão simples, sinceramente, tão simples. E fácil da gente lidar com ela, porque é pensamento, né? E você pode ajudar alguém com o pensamento colorido. Isso. Projetando a cor necessária naquela pessoa. Então, você veio bem ao encontro daquilo que aconteceu depois. Ou seja, nós fomos treinando com a lampadinha acesa. Mas justamente a gente sabe que nós temos gravado no HD aqui tudo aquilo que a gente foi aprendendo com o tempo. Então, desde criança, mostravam uma coisa. Isso aqui é a cor verde. Não é assim que ensinava para a gente? Sim. Isso aqui é verde. Isso aqui... Então, nós fomos gravando aquilo. Quando nós temos uma voz de comando que diz verde, você não precisa mostrar o verde. Está aqui. É. Quando eu faço uma indicação verde no copinho, eu estou vendo o copinho aqui, o verde está aqui, eu estou colocando o verde no meu copinho aqui. E nós somos mente, então... Então, mas no começo usava-se a lâmpada para facilitar a concentração através das cores. Sim. Mas depois chegou à conclusão que não havia necessidade mais da lâmpada. Não precisa ficar treinando, você sabe que tem, aceitou, tá feito. Eu cheguei na AME ali por volta de 1996, na AME. Ainda tinha lá no teto as lâmpadas ainda. Lampadário, né? É. E aí era a sugestão para... Ali não era nem para o próprio... Para o médico que estava trabalhando. Era muito mais para o assistido, né? O assistido, quando ligava, acendia a luz, ele via aquela luz, ele ficava receptivo para aquilo também, né? Não, inclusive aqui em São José tem um centro espírita que tem uma sala com música e com a cor azul. Quando você chega, você não está se sentindo bem... Você fica lá 20 minutos naquela sala, ouvindo música e a cor azul. Quando você sai de lá, você sai outro. É mansinho. Lembra daquela sala lá da Célia Tombly, lá em... Lembra? Lembro. Que ela fazia para meditação, mas lá era verde, né? É, lá em São Vicente, lá em cima, exatamente. Mas aí você vê... Uma sala de meditação. Dentro do ambiente, que o ambiente já era todo cromoterápico, né? É. Tinha até um jardim suspenso lá, né, pra gente... Você já entrava no ambiente, você já se sentia bem. Aí depois, agora você vai tomar um passe sozinho. Entrava lá numa salinha com verde, desse jeito, você ficava... Aí tinha um divã, você ficava ali um pouquinho no divã, Nunca vi um negócio daquele, era mágico mesmo, né? Nossa Senhora. Assim. Então, na época, na época da pandemia aqui, que todo mundo parou, né? Nós continuamos lá, mas nós não colocávamos a pessoa que chegava para tomar o passe de limpeza, que chama de higienização e tal, porque ficava muito perto. Então, nós fazíamos com cromoterapia. Uma lâmpada enorme de LED, que nem essa aqui, aquela grandona ali, ó. Daquelas que tem 30 e tantas cores, né? E a pessoa entrava, passava por um nível de luz, né? Para queimar os miasmas, etc. Geralmente se usa um lilás, um índigo, mais ou menos, para queimar esse tipo de pó. Depois passava por uma outra e ia equilibrando a pessoa até ficar normal e ir lá para dentro. Então, é o passo que a gente dava, só que é feito com a cromoterápica. É, Barbosa, a cromoterapia, né, ela é um pouco diferente da tonalidade vibratória, né? Que tem a tonalidade vibratória também do corpo físico, né? E do perispírito também, né? Hã? O perispírito também, né? É, claro, tudo está no duplo etéreo, mais ou menos, ali, entre, né? Essas coisas que nós estamos falando, ela está. Porque tudo vem de dentro para fora. É o interno que cura o externo, né? É, mas aí é interessante o que eu estou falando, no caso da cromoterapia, que a cromoterapia é uma coisa mais padrão. Padrão que eu digo assim, a cor correta para o estômago é aquela cor, em todo mundo, né? A cor correta para o coração é aquela cor, para todo mundo. Você que está desfocado ou mais focado, né? Digamos assim, se a cor do coração é uma cor mais ou menos um rosa, assim, meio um rosinha bem vivo, né? Mais ou menos do coração. Ela pode, eu posso olhar para o coração de alguém, ele está muito vermelho ou muito pálido. Aí eu tenho que chegar naquela cor certa, não é isso? Isso. Então é o que usa, porque como nós falamos, nós temos 7 cores básicas. Mas tem a cor oposta daquela cor num círculo de cores que ela compensa uma outra, ou reduz a intensidade da outra. A cromoterapia não é. Básico é isso, como você falou, você é a cor da região do estômago, plexo gástrico, né? Centro de força gástrico, etc. Quando estiver equilibrado, tudo na região estiver funcionando como precisa, é amarelo. Pronto. Então, como você falou, olhado ali não está amarelo. Então, eu preciso fazer alguma coisa para que fique amarelo. No mínimo, se eu continuar alimentando de amarelo, ele vai quebrando aquela outra cor que tinha e vai amarelando. Né? Mas existem outras utilidades, que cada cor tem uma infinidade de possibilidades, inclusive de vamos chamar de curativa, mas é de reorganização, onde existe, por exemplo, um processo inflamatório, ou infeccioso, um câncer, que seja, onde determinada cor é jateada igual um laser. O laser não é a cor? Um laser com a cor adequada para quebrar aquela estrutura doente que está ali, da patologia, tratar o todo para que reaja de forma adequada, porque se a infecção, a inflamação está crescendo, é porque o sistema está sendo vencido. O sistema imunológico não está dando conta. Então, temos que realimentá-lo. Então, cada caso é uma estrutura igual medicina normal. Tem que estudar, analisar, ver e tal. Exames médicos, né? Coisas que o plano espiritual, por exemplo, está vendo e a gente não está vendo, mas traz a informação e a gente usa. Barbosa, para continuar, para falar um pouco ainda da cromoterapia, que é muito interessante, mas aí nós estamos fugindo dos medos, né? Que a proposta era o peso, né? Mas a gente já está falando das coisas leves, né? Que é muito legal. Olha só, qual a lógica disso, né? A lógica da cromoterapia. Qual a lógica? Muita gente fala, mas esse negócio deve ser uma coisa esotérica. Vocês estão aí inventando moda, vocês estão aí achando bonitinho. Mas na realidade, não tem nada de bonitinho. Nós somos cores. A cor está no. O planeta tem essas 7 cores. E basta a gente olhar o arco-íris que a gente vai ver. Porque na realidade o arco-íris aparece na hora de um fenômeno climático. Só que ele está o tempo todo aqui, a gente que não enxerga. Só enxerga naquele momento. Então nós temos que nosso corpo também ser daquelas cores, né? o nosso ser daquelas cores. Se ele não está naquelas cores, ele está desequilibrado. Então, a lógica é essa. Nós somos cores. Aí eu pergunto para você, o planeta do jeito que está, todo poluído, o cara fazendo um monte de coisa, não estão atrapalhando essas cores no próprio planeta? Com certeza estão atrapalhando. Não? Com certeza estão atrapalhando. O que acontece, veja bem, que é a coisa do projeto bem feito. Uhum. Né? Que não foi feito pelo homem, claro. Projeto bem feito. A gente olha para o sol, todo mundo vai falar assim, ah, que cor é a luz do sol? É amarelo, outro é branca. Uhum. Que é a soma de todas as outras uhum. cores que tem. Aí olha para o céu, azul, ah, é azul. Esse é o ozônio que está aí em cima. Que hoje usa uhum. como terapia, inclusive, a aplicação de ozônio. Então, existe em torno do nosso abençoado planeta um projeto de isso não morre. Uhum. Pelo contrário, só evolui. Que? O planeta. Agora, aqueles que aqui estamos, que muitas vezes somos pragas, que é o que a gente está fazendo, não é? Uhum. Função de uma praga. Estamos aí comendo verde, acabando com a água, empurrando o mar para cima, não sei o quê. Opa, mas por quê? Nós estamos nos fazendo endeusar, esquecendo de observar que aquilo que ali estava desde sempre é o ideal. Em vez de aproveitar, eu quero mudar. E não percebo que a mudança está vindo contra mim. Então, certamente, dentro da sua observação, nós estamos atrapalhando o planeta. Mas existe o projeto de compensação. Então, vai compensando, vai compensando, vai compensando. Tanto que tem um momento em que a Terra grita. Não tem? O vulcão está lá ainda aparecendo. Quanto tempo sumiu? O mar está retomando uma série de espaços ali que foram tomados dele. Os rios também estão, opa! Por quê? Nós exageramos na dose, tudo sem ter o seu limite. Aí, então, essa engenharia espacial aí, o planejamento estava pronto. É se reorganização, retomando. Para não chegar o caso de Pompeia. Uhum. Mas a gente observa que tudo nesse mundo aqui é cor, e as cores que a gente percebe, a cor espiritual, ela não é a cor física que nós enxergamos, ela é translúcida, né? Ela é quase que transparente as cores. Né? É, a questão dessa é que o nosso equipamento é diferente. Sim. Né? Aí, um com óculos, um sem óculos, o meu está aqui. Né? Porque o nosso equipamento é que vê a diferença nas cores. Só. Aí entra, o que que entra? Quando vai fazer um tratamento com cromoterapia, é onde entra o plano espiritual. Claro que ele entra em tudo. Uhum. Mas quando eu estiver mentalizando o meu azul, que é diferente do azul que você conhece, diferente do azul que você conhece, diferente de todos os azuis que tem, então o azul básico, que é o que a pessoa está precisando, tem lá um filtrozinho assim. Para poder pegar todos os azuis que tem e trazer na frequência certa que precisa chegar lá naquele que está precisando. Então, a nossa parte é uma parte pequena, mas necessária, porque aquilo que a gente não consegue fazer de jeito nenhum, o plano espiritual é que faz. Então, por isso que a gente precisa fazer a nossa bem feita para não atrapalhar, inclusive, né? E porque a matéria, como o Rui comentou, a matéria é energia condensada, né? Sim. Então, você tem... Frequência densa, assim, baixa frequência. Exato, e tem uma frequência vibratória. É porque é uma energia. Então, sim, tudo que tem uma energia, tudo que vibra, ela tem uma frequência. Sim. E a gente sabe hoje pela ciência que cada cor você tem um hertz. Você tem lá uma quantidade. Quanto mais avermelhado, você tem mais, sim, frequência. Quanto mais azul, mais espaçada. Por isso que é mais... Exatamente. Transmite a calma e tudo mais. Né? Então, não é que tudo vibra. Né? Se tudo vibra... Perfeito. É o que o Rui comentou, tem cor, né? É onde dá para intervir nessa vibração, corrigindo a vibração, quando ela se desvirtua, sim, sai da sua frequência. É uma questão, não é questão de mudar a cor, né? Vamos dizer assim, é uma questão de mudar a vibração, a frequência vibracional. Perfeitamente. Então, claro, se você ali, como comentou, que na parte gástrica, né, tem que emitir uma uma vibração amarela, né? Na verdade, você está ali corrigindo a frequência vibratória daquela região. Daquela, né, região. Você está dando, por exemplo, que nós falamos de centro de força, está dando para o centro de força o alimento adequado para ele se tornar amarelo. Né? Porque ele, sim, desmarelizou, mudou de cor. Então ele precisa ficar, cê, amarelo. Tá, então eu fico alimentando com amarelo. Você está acelerando o processo. Acelerando ou desacelerando dando a frequência vibratória. Isso, dando o alimento certo. Independente do que causou aquela dificuldade, porque o ideal é buscar avaliar o que causou para tratar a causa também, né? Mas se eu estiver alimentando o chakra gástrico, no caso, com aquilo que ele precisa, ele se fortalece e ele mesmo acaba corrigindo o que tem em volta dele. Legal. Eu tenho uma pergunta da Elba Pedro de Oliveira aqui, que ela pergunta uma coisa que eu vou fazer para você. Ela diz o seguinte: dom não estaria ligado a privilégio? Porque a mediunidade é uma condição orgânica. Privilégio para nós existe? É, não sei se... Não, mas a pergunta dela está certa. Dom está ligado a privilégio. Então, é, né? É. Você nasceu com dom disso aí. Muita gente fala, foi Deus que te deu esse dom. Então, aquela pessoa é privilegiada em relação à outra. Isso aí ela está certíssima. Agora, mediunidade não é dom. Mediunidade é faculdade orgânica. Que foi faculdade orgânica, exatamente. O que pode ser um dom é o tipo da mediunidade. Por exemplo, não. Mediunidade ostensiva. Não tem dom para mediunidade. Porque, não, eu estou falando do tipo, por exemplo. Tem gente que tem um tipo e a outra não. Não, não tem problema. Porque aí foi designado até aquele... Rodrigo, um médio é ostensivo, o outro não é ostensivo. Sim. É só isso, não tem dom. Dom... Não é um privilégio. Não, né? não é um privilégio. Todo mundo tem. Agora, talvez seja até a pergunta que está sendo feita para a gente colocar para o Barbosa. Esse que tem muita mediunidade, está pagando alguma coisa, será? Isso que é... Esse mas já, carinho, isso carinho já não entra terminou. No segundo tópico aqui do tema de hoje. Uhum. Mediunidade é assim, o Carlinhos está falando. O Carlinhos não terminou. Meu questionamento é o seguinte: André Luiz diz que ninguém tem privilégio nessa vida. Não existe privilégio. Se você receber um dom, aliás, nós recebemos todos os dons e talentos que Deus dá para todo mundo. Cabe, como você disse, no princípio, cada um desenvolver aquilo que te é mais pertinente. Reconhecer que você precisa. E levar adiante. É isso, não é? Porque eu não. Dom é isso. Agora, privilégio, que é esse? Eu não sou privilegiado com a mediunidade, por exemplo, porque é o caso, todos temos. Não é? Se é privilégio de todos ter a mediunidade. Exatamente. Pronto. Por isso que eu concordo com a Elba. Dom é privilégio. Para mim, dom é privilégio. Se você recebe um dom, você está sendo privilegiado. Por que os outros não receberam? Mas eles, entendeu, receberam, Jorge, só que não, desenvolveram. Não. Mas se você for achar que dom é faculdade orgânica, então é dom. Se a faculdade orgânica for um dom, todo mundo tem. Então, se todo mundo tem, não é dom. Então, aí vai uma pergunta, só para pimentar. Por exemplo, o artista ali, por exemplo, de pintura, vamos dizer assim, um Van Gogh da vida e tudo mais, isso seria um dom, por exemplo? Isso também não tem uma mediunidade atrelada? Então, por exemplo, ou aí que entra. Eu não estou falando se a mediunidade é dom ou não. Estou perguntando se o tipo de mediunidades que a pessoa recebe, isso seria um dom. Então, não. É desenvolver conforme tem condição de desenvolver. Né? Ou é uma faculdade. Então, você falou, o artista é um dom? É um dom, é algo que ele... Música, e ele, né, ganhou de Deus? Não, ele mereceu. Ele fez por merecer. Ele desenvolveu isso através das vidas que ele teve, esta coisa de olhar para aquilo e retratá-lo de forma igual. Está ali, está vendo. Da mesma forma que tem gente que fala muito melhor do que o outro. Se explana melhor, dança melhor, canta melhor. Por que todo mundo não canta? Mas todos têm seus encantos, vamos aproveitar a fala, né? Que são, então, o dom natural. Você tem aqui lá. Mas o André Luiz tem um livro que ele fala que todos nós somos médios. Ser um bom pai, ser médio, ser um bom filho, ser um bom professor, bom profissional. Agora, tem a mediunidade que é ostensiva, aquela que nós temos que trabalhar para ajudar a si próprio, sim, e aos outros. Sim. Essa é de tarefa, né? Você veio para aquilo. Sim. Tipo assim, você precisa vir desenvolver isso. Então, pega o Barbosa. Barbosa tem mediunidade ostensiva, ele trabalha fazendo isso. No meu caso, que escrevo, que faço psicografia, é uma tarefa que eu vim para isso. Agora, todos os outros têm mediunidade, porque se você escolhe a estrada que você quer ir no pensamento, você está usando isso que você tem, como foi falado no começo. Se você tem aquela informação interior, aquele diálogo que você tem interior, faço isso ou faço aquilo, aquela feedback que você recebe no que você está querendo fazer. A linguagem do espírito é a linguagem do pensamento, você está conversando com alguém sempre. Então, sempre tem um companheiro espiritual para dar uns palpites para a gente, não interessa se você tem mediunidade ostensiva ou não. Os médios ostensivos são aqueles médios que vieram. Você vai lá, você vai desenvolver tal coisa. Se esse aí tem vantagem sobre o outro, isso é irrelevante. A Elba falou aqui talento. Artista tem talento. Você falou de vantagem. A vantagem que o médium tem é sobre si mesmo. Que é sobre alguma coisa que ele precisa, de alguma forma, superar. E uma das... chamar de ferramenta é chato, mas oportunidade que tem é através desta. Porque não tem uma frase que é esteio do espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Sim. Então a base da caridade, vou usar agora uma frase de a minha mãinha que está aí, falando o seguinte, ó, a caridade começa comigo mesmo. Quem minha mãe dizia, quem gosta de mim sou eu. Então, quanto mais caridoso eu for comigo, eu consigo ser caridoso com o outro. Então, se eu tenho uma ferramenta aqui da mediunidade ostensiva, ela serve para eu me observar dentro do exercício dessa mediunidade. Que faz muita gente se perder. Ixi, né? E pronto. E aí, quanto mais eu observar, me corrigir, observar, porque você recebe uma mensagem, você tem um texto que você escreve aí, você, né? Psicografa, etc. Quanto deles serve para você? A maioria. Se não todos. Então para mim, mesma coisa. Lá na formação, por exemplo, eu tenho um gravadorzinho aqui pendurado do lado, porque muitas das coisas eu não consigo gravar. Meu HD é cheio, né? Ou é vazio e tudo, sei lá. Eu sei que depois eu vou ouvir aquilo que estava lá. Porque o Dr. Abel sempre dá... Primeiro ele conversa, né? Chama atenção, puxa orelha e tal. De maneira geral. E serve para cada um de acordo com as necessidades de cada um. Depois ele faz a terapia, etc, etc. E depois fala mais um bom, né? Mas tudo aquilo que está ali serve para todo mundo. Na medida certa. E todo serve para mim. Então, eu preciso usar aquilo que está ali para mim. Os resultados de cada um, eu fico perguntando aí, cara, como é que você gostou? Fez bem para você? Não faz sentido. Não, eu costumo dizer que a mediunidade é a maior caridade que se pratica no centro espírita, o uso da mediunidade através dos trabalhos mediúnicos. Porque você, quando está ali para atender a esses espíritos, você não está fazendo nenhuma separação e nenhuma escolha dos espíritos que virão. Então, nós temos aí espíritos que vêm andrajoso, temos espíritos que vêm atrasados, quer dizer, e nós recebemos esses espíritos para orientá-los e também para a gente aprender a lidar com essas entidades, né? Isso aí faz parte do tudo aquilo do planeta encarnado ou não, que a gente está justamente fazendo isso, trocando ideias e recebendo ideias que vêm ali. E o pessoal lá, que está nos ouvindo aí, nos assistindo, aquilo que a gente está comentando aqui, chega para eles para que eles façam a depuração, uma filtragem daquilo e vejam, nossa, nunca tinha pensado nisso, faz sentido para mim. A ideia é essa para ele. Crer é observar, ver se isso faz sentido. Se faz sentido, eu creio. Até que me convença ao contrário. E estou pronto para ser convencido. Essa que é a ideia. A Valéria Plezan entrou aqui, né? O Marcos Uguai também no WhatsApp. Manda bom dia a todos os amigos vivencianos. A Valéria manda bom dia aos queridos amigos que comandam esse programa de luz e todos os integrantes dessa família vivenciana espalhadas por esse Brasil. Bom dia também aos palestrantes com esse tema, o palestrante, né, Oswaldo, com esse tema tão importante para nós aqui do Rio de Janeiro. Eu quero mandar um recado para Valéria. Para Valéria, que eu gostaria que ela passasse para mim o contato da Jaina, lá de Guarapari, que ela mandou uma mensagem dizendo que iria conversar com a Jaina lá, né? Porque a Jaina, ela tinha duas casas espíritas que ela tomava conta lá, né? Lá em Guarapari. E nós estivemos lá umas três vezes levando curso, levando orientação, batendo papo. E eu gostaria... E a Jaina tem um trabalho muito bonito que é a cura através, a cura prânica. E eu gostaria que ela entrasse em contato para a gente ter mais detalhes sobre essa cura que ela faz. Ô Rui, por que você não chama a Valéria também para fazer um programa com a gente? A Valéria. Eu já convidei. Ela, fala para ela. Eu convidei, ela disse ela que não tem. Ela faz online mesmo. Eu convidei, ela disse que não tem condições ainda. Quer dizer, vamos esperar a hora que então, que condição que ela está precisando? Intimação. Ao vivo aí, ó. Valéria, Valéria, intimação, hein? Intimado ao vivo. Deixa eu defender um pouco a Valéria. A Valéria trabalha muito lá no Pai Bem. Ela trabalha muito, inclusive, com crianças. Ela desenvolve um trabalho grandioso lá. Inclusive, gostaria de saber, Valéria, se você recebeu os livros aqui que você pediu, que nós mandamos pelo correio, e estava havendo atrasos. Então, ela trabalha muito no Pai Bem? Trabalha então muito. Então, ela tem tempo para fazer o programa. Então, se não trabalhasse nada, é porque não tinha quem tempo. Trabalha muito tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. É só chamar que vem. E ela passou o contato, e ela passa bastante contato para a gente, pessoas também para entrevistar. Uhum. Ela passou o contato do neto do senhor Mariano, uhum, que fez lá uma preleção lá no Pai Bem. Uhum. Ela passou contato também. Eu acho que vale a pena a gente trazer ele aqui também. Nós não conhecemos ele, não, né? Não. Não. Nós conhecemos os sobrinhos. Os lá, outros, né? Sobrinhos, né? É. Conhecendo toda a família, né? Do lado do seu Adolfo. Né? Adolfo. Uhum. Barbosa, mudando um pouquinho de assunto, mas do que a gente está aqui. Uma pessoa começa a ver coisas, começa a sentir, começa tudo. Não é, você foi privilegiado, aí a gente pode falar de privilégio, por quê? Porque a dona Isabel era espírita, a sua família aceitava. Então você, jovem, quando começou a ter as manifestações, foi uma coisa normal. Agora, o que a gente tem visto muito é que às vezes a família é de outra religião, totalmente avessa à manifestação espiritual, acha que o filho ou a filha está ficando louco, quer procurar psiquiatra, psicólogo para poder tratar, né? Qual essa dificuldade que muitas pessoas enfrentam? E aí o que aparece primeiro? A primeira coisa que aparece na pessoa é medo, insegurança, achar que está ficando maluco mesmo, não querer falar nada para ninguém. O que a gente pode falar para essas pessoas? Bom, além das terapias, é certo, tem várias terapias a esse respeito, né? Uhum. Mas, e você falou de outras religiões, uhum, tem outras religiões que têm o Espírito Santo. Uhum. Tem outras religiões que têm os anjos guardiões falando comigo. Então, todas elas têm religião mesmo. Todas elas têm um título dado àqueles que trazem informação para a gente, que se comunicam conosco. Mas independente disso, aquele que não tem nada, não tem ligação nenhuma, não tem religião nenhuma, não tem essa informação, então o que eu posso dizer é o seguinte: nós, impossível não entender que estejamos só nós aqui, ou seja, aqueles que estão sendo palpados, né? Apalpou aqui, estou aqui, olha eu aqui. Não. Hoje, acho que é quase que regra geral entender que espírito existe. Eu sou. Eu sou um espírito. Então, se eu sou um espírito e consigo me comunicar assim, olhando no olho, se eu tirar o olho, eu me comunico no tato. Hã? Se eu tirar o tato, eu comunico falando. Uhum. Então, existem várias maneiras de se comunicar, independente de termos ou não termos aquele órgão, uhum, de utilização. Então, é só raciocinar um pouco e falar assim, não, é possível, sim, que tenha algo a se ouvir ou a se falar, etc., que não precisa ser assim, ó, palpável, tocando, falando, vendo, não precisa. Então, a questão é que justamente assusta, porque essa ideia é algo, essa ideia com tão simplista, é algo que nós, inclusive, precisamos levar adiante. Quanto mais se fala, mais se critica, mais se discute, etc., menos ignorantes nós seremos do assunto. E ainda vai faltar muito para a gente entender, porque o nosso conhecimento é pequeno até para o lado de lá, né? Uhum. Porque não existe aí uma série de várias casas na morada do Senhor aí, não existe várias moradas? Então, cada uma delas tem um grupo de pessoas com seu processo evolutivo naquela onde ele habita. Então, nós estávamos falando aqui de Preto Velho, não tem mais Preto Velho. Uhum. Tem? Não, não tem. Aqueles já não são mais aqueles. Tem outra atividade, outro movimento. Então, por que ele veio Preto Velho? Porque é uma forma que fez muito bem para ele. Eu digo isso de... É um arquétipo, né? Eu digo isso de... Porque o Preto Velho, pai Joaquim... Uhum. O que não falta é Joaquim e... Né, pai no, João. Dos Preto Velho, João, Pedro, né? É. Por que ele vem daquele jeitinho lá? Por que ele ainda vem daquele jeitinho? Porque é uma época, é igual assim, tem gente que gosta de usar um tipo de roupa a vida inteira. Tem 300 roupas no armário, mas só usa aquela. Por quê? Porque faz bem para ele. Porque ele gosta, aquilo me faz muito bem e tal, lembra um tempo bom. E tal. Então é por isso que eles usam aquele tipo de vestimenta, de posição, de fala. No caso do Dr. Alves, é a mesma coisa. Por que ele arrasta um pouquinho? Diminuiu. Porque é a época em que ele viveu melhor. Né? Então... Barbosa, eu falo para as pessoas aí. Tem muita gente que gosta muito do pai Joaquim, né? E às vezes quer que a gente fale, como é que é o pai Joaquim? Eu falei, rapaz, às vezes você já encontrou com ele, você nem se tocou que era. Né? Porque... Ele aparece do jeito que ele quiser. Do jeito que quiser. Então não tem esse negócio de falar, não, é aquele preto velho tradicional. Não, não é. Não é um tradicional. O tradicional é o que a gente está querendo. É, isso. Né? Então... Se você chegar e você encontrar um preto velho lá, bem ereto, falando. Tá bonito, falando certinho. Tudo, falando, você fala, que nada, isso aí não é preto velho, nada, isso aí está enganando a gente. É onde entra o simbolismo, né? Daí a pessoa passa a crer porque tem ali. É igual uma imagem. Uhum. Né? Fica ali prestando homenagem à imagem, não àquilo que ela representa. É. Né? Uhum. Vamos lá. Vou falar quem está ligadinho aqui com a gente, como eu falei ainda. Vamos sim, vamos, né? Lá. Tem bastante gente participando. Esse negócio do YouTube aqui, o YouTube acabou com a gente, com o nome das pessoas aqui, né? Igual o primeiro nome que está aqui. Agora o nome de todo mundo é igual, agora é tudo arroba. Arlencar Carvalho. Desculpa aí, tá? Eu não sei se é Arlencar, porque está Arlencar aqui. Está dando um bom dia. Carlos Gomes, dando um bom dia. Aqui do Vivência. O Iramir Marques, nosso irmão Iramir, lá de Salvador, dando um bom dia também. A Elba, que nós já falamos dela, já colocou perguntas aqui, também está ligadinho aqui com a gente. Renato Pazinho, dando um bom dia a todos, bom aprendizado. Joélia Vasconcelos, também bom domingo. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos. A Vilma Aparecida, um excelente domingo também. O Daniel aqui também, bom dia, amigos vivencianos. A Maura Russo, um abraço, Maura, tudo de bom. A Tina Neca aqui, um bom dia também. A Miri Ui também, um abençoado domingo. João Paulo, lá de Paulista, Pernambuco, ligadinho aqui com a gente. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo também, boa programação. A Vera Lúcia Batalha de Siqueira, renda, né? Bom dia aos vivencianos, assunto importantíssimo, Vera. Estamos esperando você aqui para fazer o programa do... Qual que é mesmo? Do Anjo Ismael, viu, Vera? Você está estudando ele e eu também tenho que ligar para você, que eu fico enrolando para você fazer aquela revisão para mim. É o Cláudio Udi, Cláudio lá de Uberaba, ligadinho aqui com a gente. A Elba, a mediunidade pode ser exercida, seja missão, seja por débito de existências precedentes. O Alexandrino, querido, também dando um bom dia. A Elba, foi aquela pergunta que ela fez aqui, bom dia, mais uma vez. A Dona Mali Alexandrino, bom dia, irmãos vivencianos. Bom dia, Dona Mali, tudo de bom para a senhora. A Sueli Castelo Branco também dando um bom dia. Cleide Bessa também. A Elida Silva, bom dia, amigo de Juiz de Fora, né? no mês de dezembro aqui hoje, sem aniversário para anunciar. Olha, é difícil ficar sem aniversário ele. O Edson Andrade também dando um bom dia. A Fernanda Cassal, bom dia, ótimo programa. Bom dia, Fernanda. A Elba, mais uma vez, ela está fazendo a pergunta, o Carlinho faz, se não fez ainda. Já fez, já foi. Manuel feito. Gouveia. A Ana Cristina. Já foi feito. É que ela fez mais de uma. A Ana Cristina aqui também, bom dia, amigos. Vilma Aparecida Siqueira, lá de Leme, dando um bom dia também. A Elba, mais uma vez aqui. O Tic-Teco, também aqui ligadinho com a gente. Joélia também está fazendo a pergunta. Ah, mais uma vez aqui. A Elba tinha falado hoje, que era a Elba, hoje talento. Ninguém ganha dela. Hoje ela já está em primeiro ali. Uhum. Já está em primeiro dos fãs ali. Ó. Já tá. Os talentos podem ter origem de outras existências, às vezes inacabados, que poderão ser realizados na presente encarnação. Mas uma mediunidade é puro amor para os desencarnados e encarnados. A reunião mediúnica fortalece o centro espírita. O Tic-Tac fez uma pergunta. O Dinho, bom dia, família vivenciana. Que bom ter o meu irmão Oswaldo Barbosa mais uma vez com sua colaboração nos esclarecimentos doutrinários. Semana passada não era eu lá na Framan, não. Eu que fui fazer a pressão, porque o Dinho estava meio resfriado. Ele ligou de lá, falou, Jorge, você vai? Falei, ó, pode deixar comigo. Isso é mais ou menos igual eu, tá aqui, tudo na reserva. Aham. Aí como é que fala? As chaves já, né? Os garantidos. Falou isso aí, chama lá que ele vem quebrar o galho da gente. Daqui a pouco o Edson vai ligar pro Oswaldo. Falar que ele tá. Xará. Que ele tá tapando buraco. Que era para estar aquele doutor aqui também, né? O Dinho, mais uma vez aqui, meu domingo começa quando conecto com vocês. A Tina Neca aqui. Mediunidade é uma faculdade orgânica que está presente em graus diferentes. Não é privilégio espiritual, é uma oportunidade de serviço, requer educação, moral e disciplina. Muito legal, viu, Tina? Tic-Teco. O Espírito Santo do cristianismo, do evangelho e não de algumas religiões. Que a gente tinha falado que o Espiritismo, que o Espírito Santo é de algumas religiões. Para a gente, por exemplo, a gente tem um conceito de Espírito Santo que é diferente. Né? Bom dia, amigos. O Ari aqui, vivencianos. Bom dia, querido Barbosa. Para mim, o único dom da mediunidade é de vida. Dívida, é dívida, oportunidade e mudança, ou seja, uma abençoada oportunidade de nos melhorarmos e sempre. Isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Um dos maiores testes da mediunidade é a vaidade, né, Barbosa? Um dos maiores testes. Porque o assédio é muito grande em cima dos médios. Né? Esse é realmente um perigo, né? Uhum. Do tipo do médium ficar fascinado com aquilo, orgulhoso daquilo, como se ele fosse realmente o astro, né? E aí começa, inclusive... Começa a queda, né? Começa a queda, é o declínio. Nós já temos histórias aí a respeito disso, né? De muito trabalho realizado, muita gente, muito movimento, muita coisa, depois começou realmente a quebrar e foi a zero. Não completa então, a missão. Tudo aquilo que foi feito. Uhum. Aí, mais uma vez, risco. Os pretos velhos se manifestam com sua característica para identificar as pessoas. E a Tina fala, resumindo, a mediunidade não é sim. Não é sim. É uma faculdade natural, orgânica e universal, serve como instrumento de progresso para o médio e para outros. Aí a Elba fala, mas eles já estão evoluídos, não precisam mais curvar para demonstrar sua humildade. A Tina fala, mediunidade não é dom. Isso aqui está tudo em cima do que a gente estava discutindo, né? O Moacir Gasparotto, bom dia, vivencianos, como sempre, bem esperado. Não sei se é esperado ou inspirado, sei que ele colocou aqui. Valdeci Braulio, deixou uma pergunta. Está cheio de pergunta aí, né, Carlinhos? Tem pergunta. O Piero que eu encontrei lá no, na Framan, segunda-feira, estava fazendo um tratamento lá com o Dr. Albert lá. Terça-feira. Encontrei na terça-feira. Pessoal, então. Ele falou que foi uma experiência maravilhosa. A gente fala muito do trabalho do Edson Barbosa aqui, que a gente indica para as pessoas ir lá em Ribeirão Pires, tudo, né? Mas aqui em São José dos Campos nós temos casas que fazem cirurgias espirituais, tratamento espiritual, né? E uma delas é a Framan. Barbosa tem o Dr. Albert, que atende lá na Framan todas as terças-feiras, a partir das 18h30. né? Na rua Juriti 347, lá no Jardim Tatetuba. Então, um trabalho muito bom. O Dr. Albert tem muito conceito com todas as pessoas que procuram lá. É pequeno o trabalho, né? Mas é toda terça-feira. Toda terça-feira tem esse trabalho lá. Então, às vezes, você está querendo fazer uma cirurgia espiritual, um tratamento espiritual, que o tratamento, geralmente, dependendo do que a gente está, ele é mais prolongado. Você tem que frequentar algumas vezes. Mas temos aqui em São José dos Campos. Também tem, viu, Jorge? Tem no Ponto de Luz, tem no Luz de Francisco, tem na Coal. Tem um monte de lugar que faz esse trabalho aqui, né? Agora, a gente pode ir em todo lugar. Você não, Dr. Camilo Salgado, lá em Santana, né, com a doutora Rose Nascimento, também tem. Então, o Piero está aqui. Terça-feira passada, fiz cirurgia espiritual com o Dr. Albert na Framan, com o médio Oswaldo. Foi uma experiência maravilhosa. Gratidão. Um grande abraço para o Piero. O Dani Oliveira, muito bom. Bom dia a todos. Jamil Lima, bom dia, vivenciando. Muita paz a todos. Tic-Teco. Fiz uma pergunta antes disso, a gente não fez, vai fazer depois, vai viu? Fazer depois. Pode estar. A gente volta com as perguntas depois. As perguntas é depois. Problema. E na rádio, aqui no WhatsApp, que eu estava comentando, a minha mãe entrou aqui também, Maria Ângela entrou aqui. Bom domingo e bom programa aos vivencianos e que Deus os abençoe. Entrou aqui também o Marcos Sogaio Gama, falou aqui, família Barbosa em peso hoje, o Vivência Espírita. A Valéria tinha dito: seu Rui, vou passar o contato dela para o senhor. As condições que eu falo são muito pequenas. Vou falar de quê? Tem muita coisa para falar, Valéria. Tanta gente boa para nos ensinar. Vocês são amigos de verdade. Gratidão. E quem entrou aqui também foi a Kelsa Kessner. Esqueci o nome dela, desculpa. Vou pegar aqui o nome dela certinho, lá do Paulo de Tarso. A Kelsi. Kelsi. Ela vai falar Kelsi. Feira do Artesanato. Kelsi. Domingo, dia 7. Kelsi. Então ela. Kelsi. Ela mandou aqui a divulgação aqui da Feira do Artesanato, exatamente, em prol das ações sociais da casa lá. Então é dia 7 de dezembro, né? No próximo sábado, né? Domingo. Domingo. No próximo domingo. Domingo, das 10 às 16 horas da manhã, tá? Então vai ter lá a feira de artesanato lá na Fraternidade Paulo de Tarso, né? São peças em crochê, tricô, bordado, patchwork, macrame. Nem sei o que é isso. Macrame. Macrame. Macrame. É francês? O Chico. Lanches, tortas, bolos, doce e muito mais. Ó, já tá garantido já. O Comes e Bebe. Lá na Fraternidade Paulo de Tarso, rua Casimiro de Abreu, número 4, Jardim Maringá, aqui em São Mas não passou o folder para você? Passou, o folder tá aqui. Dá pra você colocar aí na tela? Tá aí, ó. Tela. Tá aí, ó, na tela. Ó, tá aí na tela aí. O folder. Mas aí não dá para ver muito, não fica muito bem, não. Eu já pus no WhatsApp também, tá? Então, vamos lá, Jorge, para os comerciais. Vamos. A gente volta. A música que nós vamos colocar que a gente aqui, tá Carlinho Conceição, Brilhe, no CD dele, Brilhe, Vossa Luz, a música Mediunidade. Mediunidade é legal essa música. E o Rui, então a gente está sorteando o quê? Dois convites, né? Tá. Então, convites. Então, vamos divulgar aí de novo para o pessoal ligar. Para domingo que vem, às 2 horas da tarde, lá na PVE. Do bingo lá da farmácia comunitária. Comemoração aos 45 anos da farmácia comunitária. Presidente Menezes. Então, ligue aqui no 12-3921-3009 para dizer: quero participar. São dois convites. E domingo que vem sorteia mais dois. Para as mesmas pessoas, né? Não. Um para cada um. Um para cada são pessoa. São dois vencedores. Para levar um acompanhante. Exato. Para ajudar, né? Uhum. Exato. Então, a gente vai sortear para quem quiser participar, né? Mas ele pode ir sozinho também, se quiser, né? Pode, claro. Então tá bom. Não, eu tava falando assim, é um convite para cada pessoa, porque de repente se a pessoa levar uma companhia, ela compra outro convite. Sim, lá e ajuda trabalho, a farmácia, né? Mas ela pode ir só também, sem problema. Olha, e a pessoa vai passar uma tarde espetacular, viu? Muito bom envolvimento, de muito boa vibração. E está ajudando a gente a levar avante a farmácia comunitária para mais 45 anos. E a Yolanda entrou aqui também, mandou um bom dia, Uberaba. Bom dia, a Yolanda que está lá em Uberaba. Abraço ao querido amigo Oswaldo, Yolanda Garzon. Então vamos lá e a gente volta em alguns instantes aí, fica aí com a gente. Momento Musical. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. A majestade, a glória, sempre que assim seja, que assim seja. E nós estamos aqui hoje com o tema O Peso da Mediunidade, se é dom, dívida ou omissão. Estamos aí com Oswaldo Barbosa Júnior, médio de cura e psicofonia, é voluntário da Framan. E tem um monte de pergunta. Tem um trabalho aí muito bonito, né? Um monte de pergunta aí, né, Carlinhos? A Elba Pedro de Oliveira pergunta de novo: qual é a principal finalidade da mediunidade para o encarnado em seu exercício? Bom, a finalidade tem, no mínimo, duas finalidades. Uma é, como eu já havia dito no início, que a mediunidade é para o próprio médium. Então, ela é aproveitar aquilo que está recebendo, transmitindo, passando adiante, para si mesmo. E a outra é justamente essa coisa de divulgar, chamar a atenção para aquilo que já vem sido divulgado e chamado a atenção desde sempre. Aquilo que o mestre veio aqui de sandália no chão lá, etc. Passando fome, então a comidinha aí, não foi assim que ele fez? Simplicidade, humildade, etc. Participação. Né? Então, aquilo que ele fez e que vem sendo chamado através dos tempos por vários mestres, não vamos colocar a mediunidade como maestria nem nada disso, né? Mestrado, mas é chamar atenção novamente através de várias formas, seja na psicofonia, seja na psicografia, seja num trabalho de auxílio à saúde, que chama de cura, etc., mas é auxílio à saúde. É a prática da caridade. Perfeitamente. Não, mas aqueles que usar mal a mediunidade também vai sofrer as consequências. Todo mundo responde por aquilo que faz. Não tem. Uma hora a casa cai, como diz o povo aí. Uma hora a casa cai. Ou não cai. Depende daquilo que estiver fazendo. O livro Os Mensageiros, de André Luiz, que é o segundo livro da série A Vida no Mundo Espiritual, né? O primeiro é Nosso Lar, o segundo é Os Mensageiros. Os Mensageiros lá tem um monte de médium fracassado. Um monte de gente que veio aqui e fez errado. Aí a gente vê as consequências lá. Então, quem tem curiosidade sobre o assunto, quer aprender um pouco mais, leia o livro Os Mensageiros, que vocês vão ver várias histórias interessantíssimas dos médios que tiveram aqui e acabaram não fazendo aquilo que vieram fazer. Aí a gente vê como que eles estão, qual o resultado, né? Como que eles estão se dando com isso na volta para o plano espiritual. Perfeitamente. Isso está mais ou menos, para a gente fazer um paralelo, assim, mais ou menos as profissões que a gente tem aqui. Se não exercer bem a profissão, não aprender direitinho, só for sair fazendo, vai dar problema. Né? Pega um engenheiro que faz engenharia, passa mais ou menos, vai derrubar casa, vai derrubar ponte, não sei o quê, vai responder por isso aqui. Então, por lado de lá, nós viemos de lá, não é diferente. E nós, quando formos para lá, nós temos uma consciência universal, que é a coisa assim, é para o bem. Saiu fora, tá errado. Se está errado, tem que corrigir. E também não tem lá, não tem o juiz lá para bater. Os nossos juízes somos nós mesmos, com essa consciência universal. Quando eu chegar para o lado de lá, limpa tudo que estava aqui e eu vou me ver lá no meu filminho lá. Eu fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, com a consciência universal. Então eu digo para mim, ó, pisou na bola. Isso aqui precisa ser refeito. Começa outra vez. Que jeito? Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Corremos o risco do lado de lá de querer fazer mais do que a gente consegue. Aí é onde entram os nossos assessores, ali, os mentores, falam, ô, meu amigo, você não está com essa bola toda, não. Diminui aqui, faz aqui e tal. Aí você volta e faz de novo. Agora, por exemplo, ninguém ganha nada de graça. Não adianta a gente ficar pensando isso, que no plano espírito, quando eu estou para nascer, alguém chega lá e fala no meu ouvido, você vai ser um grande médium. Não existe isso. Todo mundo tem que se preparar onde ele estiver. Allan Kardec fala isso. Quando ele está para voltar para o plano espiritual, que ele sabe que ele vai voltar, fala que ele, no começo do século, ele voltaria novamente para dar continuidade na obra dele. e ele ia se preparar 40 anos para isso, para comer de unidade. Então, o que, que acontece? Quando a gente vem com essa oportunidade aqui, a gente se prepara muito tempo lá. Como as nossas profissões que a gente vem desenvolver aqui. A gente já tem um aprendizado lá. Eu vou ser engenheiro civil, eu vou ter conhecimento pra caramba lá sobre isso. Eu vou ser psicólogo, eu vou trabalhar muito a mente. Eu vou ser psiquiatra, eu vou trabalhar muito a mente. Eu vou estudar isso lá. E eu vou ser médio, vou estudar bastante para chegar aqui e ser um médio que possa ser útil quando eu estiver aqui. Então ninguém ganha nada de graça. E chega aqui, nós temos um livre-arbítrio para colocar em prática do jeito que a gente achar. Se eu achar que eu posso me dar bem com aquilo ali, até materialmente, eu vou responder depois por aquilo ali. Quer dizer, isso é o que a doutrina espírita fala. Isso é o que a gente encontra nas obras espíritas. Que isso a gente, o que é dado de graça, a gente tem que também transmitir de graça. Em outras religiões, que o pessoal cobra, você vê que nos americanos até profissão é médio, até profissão lá. É assessor do Uber. Promotor, é assessor do Uber. Juiz, é não sei o quê. Até profissão virou. As pessoas acham normal cobrar por isso. Dentro da doutrina espírita não pode. Agora, será que esses que acham normal, que fazem isso com naturalidade também vão ser cobrados quando chegar lá? A gente não sabe. É, e os Estados Unidos, a realidade é diferente, né? Lá o povo vive, o Estado que tem o pior PIB, é um PIB igual da França, igual, sabe? Então você tem uma realidade de economia muito diferente, uma realidade também cultural diferente e uma realidade também de objetivo de Jesus para os Estados Unidos, diferente do Brasil, né? O Brasil é para ser a prática do evangelho, né? E pode ser a caridade. Pode ser uma evolução nesse sentido, né, Rodrigo? Assim, é normal em alguns lugares e depois você fala, não é bem isso não, pessoal, vocês têm que ser desse jeito aqui. Mas isso é o cristão que fala, né? Nós somos cristãos. Tem que colocar em prática a caridade, né? Se é a pátria do evangelho, né? Se é para ser a pátria do evangelho, tem que colocar em prática a caridade. E o americano, por exemplo, ele se não cobra, ele desvaloriza. Não tem valor. Então, assim, para ele... Exato, porque para ele fala, peraí, mas você tem custo, tem não sei o quê. Como que você paga as coisas? Uhum. Aqui é o contrário. Se o cara cobra, a pessoa fala, peraí, tá querendo ganhar em cima da gente. Tá explorando. Então, é cultural isso lá. Mas isso nada tem a ver com o objetivo de Jesus para o Brasil. E nada tem a ver com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é... Dai de graça, porque de graça receber segue o preceito de Jesus. Então, dentro da doutrina espírita, qualquer coisa que a gente recebe de graça tem que passar de graça. Isso é o nosso conceito. Exatamente. Né? O nosso conceito. Então, esteja nós aqui, ou nos Estados Unidos, ou na França, ou na China, ou na Rússia. Tá de graça. É de graça, né? Então, tudo que a gente recebe, né? Se a gente recebe todo o conhecimento espírita, você não pode cobrar de alguém para assistir uma palestra, né? Exatamente. Porque é um conhecimento espírita e foi ganho de graça, né? Que era o que Chico Xavier falava, ele se recusaria a ir em qualquer lugar onde alguém tivesse que pagar para escutar ele. Kardec, inclusive, pagava seus custos de viagem para ir de um lugar para o outro, para não ter que cobrar isso de alguém. Vamos lá, na frente. A Elba tem outra pergunta. Na cromoterapia, pode primeiramente aplicar a cor branca de limpeza e preparo para o tratamento e depois direcionar a cor necessária para o problema? Pode. A cor branca é a soma de todas. Então, como nós temos os nossos filtros e captadores, né, que são os centros de força, cada um vai buscar na cor branca. Aliás, nós temos um chakra que não é muito falado como chakra básico, principal, etc., que é um esplênico, que é entre o baço e o pâncreas, né? Que é a soma dos... E, que ele faz justamente isso, ele pega a luz branca e divide a luz branca nas cores básicas. E distribui, porque ele é um realimentador, pega a luz do sol, realimenta os outros chakras com aquilo que eles precisam de alimentação. Então, a cor branca... Duas cores que a gente não corre risco de fazer mal nenhum. Branco e verde. Então, se tiver branco e verde... Ah, né, Barbosa? O chakra esplênico, ele fica no aqui do lado do nosso lado esquerdo, no baço, na altura do baço, né? É, na verdade... É o centro de força, né? Na verdade, os centros de força, o chakra, eles estão na coluna. Uhum. Né? Na. Uhum. Então, aqui é a posição onde a gente coloca, porque tem o baço e o pâncreas, que são é o lugar que vai glândulas melhor, né? Endócrinas, que soma esse tipo de esses órgãos são os que estão mais ligados a esse chakra lá na coluna, lá na medula, na verdade, não na coluna, na medula. Os chakras estão todos na medula, porque eles são centros de força, que é o caso, o sistema nervoso está todo posicionado na coluna. Então, dali ele sai em ramos, igual a circulação sanguínea, por exemplo, para realimentar e para buscar informação dos órgãos daquela região que ele é responsável. Uhum. Então, tem chakras, são os chakras essenciais, mas tem uma infinidade de chakras. Os 7 são os básicos, porque é o centro das forças que a gente tem, que está justamente na medula. Uhum. E a gente coloca a mão quando a gente está reativando no lugar, no plexo, é autossugestão? É, porque quando a gente fala no cardíaco, a gente põe a mão no coração. É, isso. Porque é o caso, para poder você diferenciar um do outro, só para isso. Só isso, né? Legal. Só por isso. Porque na realidade ele está lá na coluna. Na verdade é todo alinhado na medula aqui, todo na linha reta, todos lá. Uhum. De cima até embaixo, começa do coronário até o básico, na linha da coluna, e vai sair daquelas franjas assim. Que são os plexos. E não dá para reativar na coluna, né, Jorge? Com a mão, então, né, Barbosa? Não dá para você. Não, então, porque na verdade, o que acontece é que os chakras têm assim. As ramificações. Tem a medula aqui assim, né? O ponto é ali. Só que ele, para os dois lados da gente, ele se abre assim, ó. Como um alto-falante, aquele megafone, abre assim, para ir buscar lá fora o que ele precisa para trazer aqui e distribuir para onde ele tem ação. Entendi. Da mesma forma, se alguma coisa não vai bem naquela região dele, ele junta aqui no centro de força e espalha. Então, para os dois lados ele age. Então, sem problema. E o centro de força, cada um tem sua cor definida já. Como padrão para ele equilibrado. É. Olá. Uhum. Sim. Olá, enquanto está desequilibrado. Sua cor de saúde, olha lá. Mostra justamente para os dois lados, tá vendo? Olha lá. É. Tá na medula, não tá na posição material ali, não. Tá dentro do. Não no corpo, mas no, na medula. Não em órgão, nada. É a soma, porque ali não é um canalzinho, é a soma de tudo que tem naquela região. Olha lá, laríngeo, tudo que tiver nessa região aqui está centralizado ali. Com cores diferentes, né? Isso, olha lá. Aquelas são as cores de sadios, ó. Quando está vibrando sadios. De forma. De vibração, a frequência vibracional, né? É. E quando. Olha o esplênico ali. E quando as pessoas vão tomar passe, normalmente tem médio que enxerga isso. O chakra de cada uma das pessoas. Então, isso facilita na hora de fazer a terapia, cromoterapia. A cor, né? Enxerga é a cor. O que, que é? Por exemplo, a gente está falando lá, o gástrico tá bem vermelho ali, aquela região devia estar amarelo. Uhum. Então precisa fazer alguma coisa para corrigir este. E normalmente os ataques do plano espiritual é no básico e no gástrico, né? É. Isso porque o nosso chakra gástrico está ligado ao emocional. A sensibilidade, emoção. Né? Sensibilidade, né? Emoção. Uhum. Então, todos nós precisamos de emoção, senão a gente fica inerte. Né? Precisa de atividade, etc, etc. Um pouco de paixão, que emocional é paixão. Sentimento é mais amorável. Uhum. Né? Mas nós nos tornamos escravos da emoção. Aí é complicado. Por isso que todas as coisas que a gente sente de cara dá aquele friozinho no estômago, né? Perfeitamente. Mexe com a emoção, você... Tem da dor de estômago, gastrite, dá tudo isso aí. Toda essa região. Queimação, aqui, das emoções. Quanto mais acumula, mais risco eu tenho de somatizar a minha emoção. E pro corpo mesmo, né? Patologia, doença. É. Legal. O Tico e Teco pergunta: os 12 apóstolos receberam esse dom da mediunidade conforme o que Jesus lhe prometeu. Qual foi o objetivo desse destaque? Na verdade, a mediunidade já existia. A questão que o mestre fez foi chamar a atenção para a divulgação. Né? Usar essa sensibilidade, que é o que nós todos estamos fazendo aqui. Ó. procurando ficar atentos a essa sensibilidade para usá-las da melhor forma possível. Então, o chamado do mestre para eles não é diferente do chamado do mestre para nós todos. Sim. Porque a nossa busca é justamente o apostolado. Está difícil de chegar lá, porque a gente desvia do caminho, que é com muita facilidade. Mas é o apostolado. Então, até que eles se tornassem realmente apóstolos do mestre, é seguir o mestre. A história não conta que o próprio mestre saía do meio da multidão e ia lá para o meio do mato para conversar com o pai? É? Uhum. Que pai? De repente não é o pai, são todos aqueles outros, que o pai está em todos, que estavam ali assessorando o mestre em toda aquela imensidão de responsabilidade que ele assumiu com relação a assumir um planeta como esse. Uhum. Então o que ele fez? Ele exercitou, mostrou, chamou os 12, escolheu os 12 lá, puxou pela orelha, né? Todos eles. E pá, pá. Eles foram vendo o mestre fazer. Não tinha ensinamento. Ó, o chakra está aqui, o chakra está cá. Nada disso. Isso é para a gente facilitar o entendimento e a gente assim mesmo não dá valor. Mas é fazendo simples, né? Você não vai comer. Você vai se alimentar. Pronto. É diferente tudo isso. Né? Você não vai brigar com ninguém. Por que você vai querer brigar com alguém? Deixa para lá. Legal. Então, ele foi vivenciando isso e mostrando para os apóstolos que ele, a mediunidade é a sensibilidade em alta, nesse caso. Né? Uhum. Para que eles, então, aproveitassem aquilo tudo que ele passou, pudessem rever aquilo no seu próprio olhar, ser médium de si mesmo numa história como essa, e vivenciar isso, passar isso adiante. Legal. O Dorian já você leu todo, não? Dorian ali. Já leu. Né? Não precisa ler, não, né? Já. Tem mais pergunta aí, Carlinhos. O Valdeci Braulio pergunta: você diria que a próxima roupagem dos espíritos que se comunicaram conosco será no traje extraterrestres? Não creio, não. Esse traje extraterrestre. Porque o que eu penso é que cada planeta tem os seus habitantes. Né? Os habitantes da Terra podem mudar a sua roupagem, mas a nível de Terra. Porque a composição orgânica que a gente tem é o que a natureza oferece. E cada... Tudo que tem aqui tem na natureza. Uhum. Então, o planeta, também entendo isso, o planeta continua evoluindo. Porque nada é para ficar estagnado, regredindo. Como o nosso próprio corpo já mudou, né, Barbosa? Perfeitamente. E muda constantemente, a estrutura muda, se adapta ao ambiente. Vocês não falamos aqui no início da porcariada que a gente está fazendo no mundo? O corpo está se adaptando para não morrer, ou seja, então tá, é melhor? Mas tem umas coisas interessantes que me lembrei agora, inclusive. Nós não tivemos uma pandemia danada do Covid aí, que levou um monte de gente embora, todo mundo pegou, eu peguei, vocês pegaram, mas descobriram agora há pouco que aquela pesquisa feita sobre a Covid, está saindo uma vacina contra câncer. Opa! Então, aconteceu uma coisa para levar outra. Uhum. Aproveita-se, inclusive, de uma situação que foi provocada porque... com certeza é desatino de nós todos, senão os bichos não cresciam, né? Cresce porque a gente alimenta. Então ele veio, mas opa, aproveita-se aquele dano causado por ignorância, por inconsequência, etc. E agora vamos utilizar para um benefício da humanidade. Vacina contra o câncer. Tá. Fora com a inteligência artificial tem ajudado muito, né? Porque ela consegue processar muita informação ao mesmo tempo e também ajudar a gerar muita coisa, né? Porque uma coisa é a inteligência artificial que a gente tem acesso. Outra coisa é a inteligência artificial que o governo tem acesso, que essas empresas têm acesso, né? Então, é muito mais potente do que o que a gente mexe aqui. E isso, né? Inclusive, é um grande risco para nós todos. Para a humanidade toda também. Humanidade porque o que pode ser usado para o bem... É, vem daquilo que a gente falou. Se endeusou, quer como a pode conta. Pode ser usado também, belicamente. Eu posso, eu mando, eu desfaço. Belicamente também. O Valdeci fala em comunicação. A gente tá, quando ele hoje, essa palavra está correndo aqui na minha mente. Ele materializou um extraterrestre, né? Tipo assim, ele tem que aparecer como ele mesmo, aparecer para nós aqui. É, se for uma estrutura que, que a nossa visão consiga enxergar, a gente vai ver ele, seja do jeito que ele for. Sim, se, só que a gente está preparado para enxergar carbono, né? A gente está preparado para enxergar oxigênio, hidrogênio, azoto, essas coisas aqui que existem aqui. Se for de outro jeito, a gente não vai enxergar. Sim. Então, provavelmente, já está cheio de gente que pode ser invisível, que está por aí, que a gente não consegue enxergar. Agora, se aparecer um parecido, nós vamos se comunicar com ele. Agora, na questão de comunicação, o Odessi sabe muito bem disso, a gente já se comunica. Eu mesmo já me comuniquei no centro com um ser de outro lugar que não é daqui, não é desse órbito terreno. Seja, por exemplo, a Mônica de Medeiros, né? Mônica de Medeiros, né? É isso. Mônica é. Medeiros. Ela recebe lá a Sheliana, que é da Pleiade, é protetora dela. Fala o tempo todo em extraterrestre, sabe tudo que você pode imaginar. Então, dentro das reuniões mediúnicas, a gente já tem esses contatos com... Tem gente que discrimina. Como tem gente que discrimina a cromoterapia, como tem gente que discrimina a apometria. Tem gente que discrimina também você conversar com o extraterrestre num trabalho espiritual. Isso, né? É o que eu também penso. Não, nada impede que se faça visitas. Uhum, né? Nada impede. Quem disse que a gente não pode ir lá para a Lua, para Marte? Não sei. Disse que tempo e espaço não existe, uhum, né? Então a gente pode daqui tá lá e lá tá aqui. Depende justamente do que da necessidade disso acontecer. Eu acho que a gente não tem o pessoal de Capela não veio para cá? Uhum. Então pronto, tá aí um exemplo, né? Os exilados de Capela. O que eles vieram fazer aqui? Eu acho que a gente precisa desmistificar. Eu acho que as pessoas fazem muito sensacionalismo para ficar ganhando visualização na internet, tá? Essa é a minha opinião. Ah, isso sim. Isso. É, principalmente... Chama atenção. É. E por quê? Porque isso já acontece desde remotamente. Eles já estão se manifestando há muito tempo. Ah. Só você pegar o livro aí há 50 anos depois... Você olha a Célia. Célia é o quê? É um extraterrestre. Ela veio de Sirius. Jesus e é extraterrestre. Não, mas a patente Célia, que é o Santo Marinho, você vai na Igreja Católica e vê lá a Santa Marina, né? Martim. Marinho. Marinho. Não é Martinho? Não, Marinho. É, Marina, né? Porque ela era mulher e ela era um monge marinho. E é um extraterrestre que já esteve aqui na Terra perfeito, e que no livro... Está escrito, Chico Xavier confirma que ela é da estrela de Sirius, da constelação lá, do sistema de Sirius, né? E até, inclusive no livro seguinte, né, que é a Renúncia, começa já lá em Sirius, ela passando, voltando para a Terra e passando 10 anos que a gente estava comentando para voltar e se manifestar na Terra. Então a pergunta é, vai começar a se manifestar? Já, que ano que foi? 1550? Isso. Já 1400? Já vem acontecendo. Então, Rodrigo, pode falar de Jesus, olha. Jesus. Então, quando o planeta aparece no cenário do universo, Jesus já era espírito superior, então ele não é da Terra. Não é da Terra. Então na resposta para ele, a coisa de que eles estão presentes, isso não está aí a resposta. É. Agora, como se apresentar, né, que tem que ser algo a ser reconhecido por aqueles que aqui estamos. Uhum. Né? Então, roupagem... Jesus veio e vestiu uma roupagem, essa aqui. Pega o livro do Clóvis lá, Tavares, né? Os Santos. Uhum. Para mim, todos eles são extraterrestres. Porque a gente aqui na Terra não tem capacidade de fazer o que eles fazem. O que eles fizeram, né? Já sei, eu encaro assim, como seres mais evoluídos. Porque nós também provavelmente somos. Será que nós só vivemos aqui? Ó, quando o Chico Xavier fala do planeta lá, Giron, como é que é? Quiron, né? O que ele diz? Olha, pessoal, nós da Terra, nós viemos de Capela. Agora, nós vamos, os que vão ser expurgados, vão para Quiron. Como é que é Quiron? Ah, é um planeta, é uma super Terra. Diz que lá é uma super Terra. Muito maior, então tem muito mais floresta, tem muito mais mar, tem muito mais oxigênio, tem muito mais... Super parecido que o ser humano normal dá para viver. Normal, ser humano a gente, né? No caso, daria para viver normalmente lá. Então, esse expurgo nosso agora vai para Quiron. Aí, qual que é o lado ruim? O lado ruim é que eles ainda estão na época das cavernas. Então, quem quiser ir para lá, vai ter que morar nas cavernas. Vai ter que ensinar as coisas para aquele povo lá, né? Como já aconteceu conosco. Então, nós também, provavelmente a maioria de nós, Pouquíssimos são terráqueos mesmo, porque ser humano somos todos, né? Está lá escrito no Evangelho. Há muitas moradas na casa do Pai. Isso que é capítulo 3. Todos os seres dotados de razão que habitam o universo são seres humanos. Então eu calculo que só não existe ser humano em outro universo, porque nesse universo é tudo humano. Então, pode ter roupagem diferente, né? Mas que é humano, de acordo com a própria natureza. Jorge, então, nós somos seres humanos, não terráqueos. Nós estamos terráqueos. Estamos terráqueos, exatamente. Como você pode estar em qualquer outro planeta. Todos são seres humanos. Agora, nós, como nós estamos aqui na Terra, Jesus Cristo é terráqueo? Foi terráqueo também, mas ele é de outro lugar. Muita gente acha que veio direto lá de Deus, mas ele veio de um planeta divino, onde já era o planeta o máximo, né? O máximo de perfeição, onde já o bem reina permanentemente, não existe maldade. Coitado de Jesus, né? E vem para cá. É. E o bom é que é um planeta aqui, é muito maior do que a Terra, então vai ser muito mais difícil destruir, como nós estamos destruindo o planeta aqui, né? Nada, o pessoal dá um jeitinho de destruir. O pessoal vai para a Lua, já vai começar a destruir a Lua. Bom, o Tico e Teco... Até daqui a alguns anos, acho que até 2028, 2030, já estão minerando a Lua já. O Tico e Teco diz assim, o Barbosa, um médium servidor de Jesus pode estar em qualquer lugar ou em qualquer religião, né? Porque não tem religião para mediunidade, né? Em qualquer lugar. E agora eu fiquei preocupado. Se o cara for para a Lua começar a cavar lá, não vai ficar uns buracos escurecidos lá? Acabar a luz? A Lua vai ser a mesma coisa que aconteceu com as navegações. Não foi quem estava à frente das navegações? Era Portugal e Espanha, né? Inglaterra também, mas Portugal e Espanha, o que eles fizeram aqui com o Brasil? O tratado, dividiram aqui no meio as terras e ficou uma parte para Portugal e uma parte para Espanha. Uhum. A Lua vai ser a mesma coisa. Eles vão dividir a Lua no meio, metade vai ficar para os Estados Unidos, metade para a China. E a China, é. Vai ser a mesma coisa. Então, já viu, né? Sim. Mas vão explorar, e é o que o Chico Xavier falou lá no Pinga Fogo. Eu fico com medo deles mexer demais e apagar a Lua. Não, mas o Chico falou no Pinga Fogo. Eles vão fazer estações de vidros lá, como estações de lá, para poder explorar o resto do universo. Vai acontecer. Né? Como não estourou, né? E não exploraram nem a Terra ainda, né, Bárbara? Só estão destruídos, mas explorar... É porque não pode, né? Se for para fora, pode fazer. É que a Lua tem aqueles minerais lá, os minerais lá. Mas aqui no centro da Terra... Raros, minerais raros. No oceano aqui, dentro, no fundo do oceano, tem muito mais minerais do que mais. Não pode mais, né? Vamos voltar pro tema, Rui. Tema. Não pode destruir mais do que... Qual que é a segunda parte do tema? Daqui a pouco vai ter que fazer 3 programas. Você falou que é a segunda parte do tema. Não, mas tem mais perguntas. A gente tem que fazer só tem mais. Acabou? Dívida. É dívida, agora entra na dívida. Agora é o tic-tac, fazendo um monte de questionamento aqui. Os 12 tiveram 2 períodos diferentes. Um com a presença física de Jesus e outro período sem ele. Mas com o Espírito Santo neles, né? Então, Osmar... Aí já embala isso, é dívida ou missão também. Da mediunidade. Não, a questão de... até entender a coisa de dívida, né? Porque a gente tem, dentro desses desvarios que a gente comete, que não dá para excluir ninguém disso, a gente acaba devendo para si mesmo, e é claro que para o geral, que é uma grande família, é para ser uma grande família, um tipo de evolução e de contribuição. Né? Se eu não desenvolver bem, ainda falou agora há pouco, alguém falou aí, nós somos cristãos. Será que já somos? Para ser cristão não é acreditar que ele veio e deixou realmente o que precisa ser feito. Para ser cristão é seguir o que ele mostrou, da mesma forma que ele fez para os apóstolos. Vai e faz. Então, a gente fica sempre, mas boa parte das vezes, por que encarna? Porque eu fiquei devendo alguma coisa para mim mesmo. O aprendizado é constante, ilimitado, é certo, a princípio, pelo menos até onde pode entender, Mas ficou faltando alguma coisa para eu fazer porque eu desviei do caminho. Não segui direito o que precisava ser feito. Que ensinamentos? Esses que o mestre veio fazer, uma afinidade de mestres trouxe, o que a natureza pede e ensina. A natureza pede nada. Calmaria, sossego, cada coisa a seu tempo. Deixa florescer, deixa frutificar, deixa cair, deixa voltar. E a gente não quer intrometer nas coisas, na sequência natural da vida, e a gente acaba devendo para nós mesmos. Então tem uma dívida, né? Agora, essa dívida depende daquilo, do débito que eu assumi. Então eu tenho que voltar para corrigir o meu aprendizado, prestando serviços, inclusive, porque fora da caridade não há salvação. Quanto mais eu evoluo, mais condição eu tenho de oferecer evolução ou um chamado para que isso se faça. Então, tem uma dívida? Tem, comigo. E que tem a mediunidade a ver com isso? Cada um tem a sua. Se eu usar ela, conforme você vai precisar usar. Dentro de uma tarefa mediúnica, também, eu, certamente, tem um compromisso que é assumido para agir em benefício de si, a mediunidade em primeiro lugar, e no chamado aos outros, no auxílio aos outros, no apoio aos outros. Não é diferente da pessoa que vem preparado para fazer medicina. Por que ele vai fazer medicina? Não é para ganhar dinheiro. Não é para ser o bambambam. Pode até chegar a ser. Mas ele, a princípio, vem para exercer algum tipo de atividade que beneficie a outros. Não é? Então, não é diferente. Tanto pode ser qualquer uma das profissões que venha, justamente porque tem outros que querem fazer medicina e não conseguem fazer. Por quê? O intuito não é o mesmo. Não tem aquela estrutura, não tem aquele caminho, não tem aquele chamado para ser auxiliar. Ele quer ou fazer porque é bonito, ou porque o avô foi, ou não sei o quê. Chama atenção, vai, não deu certo. Parte para outra, acerta na outra. Então, aqui mesmo, nesta encarnação, a gente tem várias encarnações de situações onde a gente recomeça várias vezes, como experiência. Então, assim. Mas você concorda que o objetivo de Jesus estar aqui com a gente na Terra era justamente ensinar uma vida melhor, ser feliz, ser tranquilo, e a gente não, parece que não aceita isso. Perfeito, é por isso que eu disse para você. É. Você é cristão? Se eu ainda não sigo exatamente o que ele fez, se eu não tenho condição de andar pela rua e tudo mais, de, né, sorriso nos lábios, brilho nos olhos, e encontrar nas pessoas, mesmo que não me peçam, aquilo que ela precisa, e eu oferecer a ela, eu não sou cristão ainda. Se eu olho para a minha vida e prefiro assim, nossa, que caneca bonita, eu vou botar ela na minha prateleira. Puxa, nunca mais eu uso. Eu não estou sendo cristão. Se eu olho lá para o meu jardim, lá está faltando água, morre, nasce de novo. Eu não estou sendo. Se eu vejo um bichinho na rua perdido ali, eu choro. Eu não estou sendo cristão. Se eu não ouço alguém falar e falo em cima, e estou com a faca na boca, etc, etc, eu não sou cristão. Se eu ouço uma provocação que não me diz nada e eu tomo uma atitude em cima, eu não sou cristão. Não está me incomodando, deixa eu falar. Coitado, reza por ele. Olha o mestre botando a mão. Então temos muito ainda a aprender, na verdade, a aprender, né? E colocar em prática, para daí depois dizer, eu não sou cristão. E é isso que o mestre espera da gente, né? O Chico falou, né, de eu vou tentar ser cristão, né? Falou que se fora do... Né? É, teve uma época que ele ficou muito... Assim, ele ficou muito desgostoso com o movimento espírita, né? Ficou muito desgostoso. O Bacelli que conta pra gente. Um dia ele falou, olha, eu tava pronto para deixar de ser espírita e tentar ser cristão. Ó... Oh. Né? É, se falasse que fora do espiritismo não tem salvação, Ele ia ficaria. Deixar de ser espírita deixar e ia tentar ser cristão. Uhum. Perfeito, perfeito. Agora imagina nós, coitado de nós. Então realmente não é, a coisa de, falando de espiritismo, a questão é um outro olhar sobre aquilo que precisa ser feito. Uhum. Né? Todas as religiões, de alguma forma, falam que você precisa seguir Jesus, não sei o que e tal, mas os chamados que a gente recebe constantemente também é isso. Para de falar sobre Jesus e faz o que ele fazia. Fica pregando o que ele falava, uhum. Que todo mundo já faz isso, e começa a fazer. É que, assim, o que a gente vê, Barbosa, é que Jesus... Estou falando para mim isso, né? Jesus é muito mais amado do que compreendido, né? Perfeitamente. Então, idolatra. É. Né? Como se não... E veja bem, falar uma besteira aqui, não, não. Como se não pudéssemos atingir o mesmo grau que ele. Uhum. E ele mesmo que falou isso. Ele mesmo que disse. Pode fazer o que eu faço. Muito mais. Então, meu amigo, quer brilhar? Uhum. Então, dê-se a oportunidade de fazer isso. Se ele é o nosso modelo, a gente tem que começar a copiar. Perfeitamente. E não é copia e cola, não. Tem que não, fazer mesmo. É. Só copia pelo exemplo, né? Quando Jesus a questão... 886, né, do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, que ele, como entendia Jesus, né, Allan Kardec faz um questionamento à espiritualidade superior, mas ele pede para que eles digam o que, que Jesus entendia disso. E a resposta vem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, é difícil demais. Oxi! Oxi! E Jesus fazia. Benevolência o tempo todo, sim. Indulgente, não julgava, não. E perdoava. Porque já era algo que faz parte dele, fazia parte dele. Rodrigo, vamos fazer outra coisa aí? Vamos lá para o momento de Gavale? Uhum. Vamos lá, deixa eu só ver aqui se tem o pessoal aqui participando também. Então vamos lá para o momento de Gavale. Qual que vai ser? Eu vou soltar aqui os comerciais, uhum. E a gente volta depois dos comerciais com um momento, tá bom? Vamos lá. Chegou o aplicativo da Rádio Vivência Espírita. Leve a nossa programação com você em qualquer lugar, a qualquer momento. Comece o dia inspirado. Receba diariamente os minutos de reflexão para iluminar seus pensamentos. Ouça músicas que tocam a alma, acalmam e consolam. E o melhor, o app continua tocando mesmo com a tela bloqueada. Personalize sua experiência. Escolha a qualidade do áudio nas configurações e economize seus dados de internet. Acompanhe toda a nossa programação ao vivo. Entrevistas, estudos e momentos de reflexão em tempo real. Ative as notificações para receber os minutos de reflexão e o convite para a nossa Hora da Vibração pelo Bem. Encontre a trilha sonora ideal para o seu Evangelho no Lar, com músicas instrumentais que harmonizam o ambiente e elevam a prece. Gostou de uma mensagem? Compartilhe facilmente com seus amigos e espalhe luz e esperança. Uma rádio feita com o coração na palma da sua mão. Baixe grátis na Google Play, Rádio Vivência Espírita, a sua sintonia com o bem. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no momento Gigavale e o tema de hoje é Jesus e os dias de hoje. Jesus e os dias de hoje. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas.

aos povos em litígio o tempo todo, nos mesmos lugares, nas mesmas regiões, da mesma forma, com a mesma incapacidade de ver nas pessoas uma pessoa, um irmão, um amigo, uma pessoa, gente, como a gente. Como Jesus via. Pois é o que ele dizia. É. Né? Não, é todo mundo para ser igualzinho, meu filho. Cada um na sua, mas igualzinho. Né? Então, todo o ensinamento dele é simplista. Fala da natureza, o texto fala da natureza perfeitamente. E enquanto não reconhecermos que é essa questão, que eu estou aqui batendo minha cabeça na parede, o galo está crescendo e eu está doendo, eu tomo um Doril porque a dor sumiu, então eu vou remediar a situação? Não, eu tenho que corrigir a situação. Me corrigir. Então, quanto mais eu conseguir aceitar as minhas dificuldades, porque fui eu que as criei, não existe milagre de alguém para alguém. É de si para si mesmo, de si para consigo. Então, se eu criei a dificuldade, eu que vou conseguir eliminá-la. É claro que eu preciso de ajuda, e isso faz parte da coisa do ser humilde. Sozinho não estou conseguindo. Está certo que foi sozinho, até com ajudas de outros, que eu coloquei um monte de porcaria nas minhas costas, porque tem a coisa do modismo, a coisa do mundo, né? Todo mundo precisa ter isso, todo mundo precisa aquilo, e a gente vai aceitando. E isso vai sobrecarregando. Com esse corpinho aqui, eu não posso carregar mais do que 100 quilos nas costas? Posso? Não posso. Então, quem mandou deixar colocar? Então, eu preciso olhar para mim. Mesmo, com todo amor e carinho e tudo mais. Falar assim, ó, meu irmãozinho. Está falhando aqui. Está doendo ali. Então, faz alguma coisa. Diferente do que você está fazendo, porque não está doendo? Tá. Então, não fica malhando, enfiado, batendo o martelo no dedo e está doendo. Para de bater. Toma outra atitude. De uma maneira muito direta. Então, o mestre veio fazer isso aqui. Viver isto aqui, passando cada uma das dificuldades que nós passávamos na época, para mostrar como sair dela ileso. Né? Então, e ele vai voltar? Não, a informação está aí. Voltar para falar a mesma coisa? Voltar numa situação onde o mundo continua com as mesmas encrencas? Opa, peraí, volta? Oh, pode voltar sim, mas quando a gente primeiro der um passinho na frente, aí consegue, minha gente. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS, Festas e Embalagens, então a gente está aqui no momento dos aniversariantes da semana. Rui. É, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, só tenho a Cláudia Silvana Azevedo. E no dia 3, isso no dia 30, no dia 3 nós temos o aniversário do Renato Petitti, oh, o grande palmeirense que sofreu demais ontem. Bacana. Aqui quem está fazendo aniversário dia 30 hoje é o Lúcio Silva, nosso amigo Lúcio, né, fazendo aniversário hoje. Olha, no final do programa hoje, a música que nós vamos colocar chama Quero Te Ouvir. E essa música Quero Te Ouvir é um diálogo do que o Lúcio teve com o Espírito. E disso saiu essa música. O Espírito se aproximou dele e começaram a dialogar em forma de música. Então eu quero te ouvir, uma música muito bonita que ele interpreta com a Marina Reck, os dois. Nessa música que nós vamos colocar hoje no final do programa. Em dezembro, quem faz aniversário é dia 2, a dona Helena Gaspareto, lá da AME. Opa. Esposa do seu Darcy. Quem faz aniversário dia 5 é a Maria do Desterro. Maria do Desterro, que está lá em Penalva, lá no Maranhão, fazendo um trabalho muito bonito lá com as crianças lá, né? Ela que era aqui da AME também. E assim também a Ieda Bastos, nossa amiga Ieda, irmã do Helder, né? Bastante dia, gente fazendo aniversário. É, pronto. Aí até dia 5, né? Que dia 7 é a semana que vem. Dia 7, só para lembrar aqui que a gente tem marcadinho aqui, que seria aniversário. Seria não, é o aniversário da Eliana. Eliana foi companheira do Eliana Barbosa. Maria de Oliveira Barbosa. É, Maria. É aniversário dela dia 7 de dezembro. Faria 7/4. Uhum. Ó. Oh. Legal. Deixa eu ver aqui, sim. Ó, tem aqui a Elza Fonseca, já falou, né? Dia 2 de dezembro. Não, não tava aqui não. A Silva Regina, que era do Jorgão. Do Jorgão, não, do João. Do João. Uhum. Também dia 1 de dezembro. A Elza Fonseca, que sempre participa com a gente também, dia 2 de dezembro. Claudinha Ribeiro falou, né? É, a Elza Fonseca também já tá no plano espiritual, né? Já? Já, eu acho que é a Elza do Jorge. Ah, não, não, não. A Elza Fonseca é outra. Não é a Elza. Ah, pode ser a Elza que era do Ismael. Não é a maçã. Não é a maçã, não. A Elza que é do Anjo Ismael, certo? Isso, é. Uhum. Você confundiu com a maçã. A Cleia Globo, dia 3 de dezembro. E a DC já falou. E... é isso. Dia 4, Barbosa. É, dia 4 agora, quinta-feira, é aniversário da Framã. De... uhum. Então, é parabéns pra Framã. Com certeza. Né? Quantos anos, Barbosa? São... eu vou colocar aqui. Já... 31 anos que é de legalizado, né, que assinou lá as atas, etc. 31 anos. Dia 7, que é o domingo, tem o domingo lá, nós vamos nos reunir lá para cantar o parabéns, comer um bolinho, então, se quem quiser aparecer. Vou colocar aqui, que aí todo ano eu falo. Isso, todo dia 4. Dia 4. E quem faz dia 4 também de dezembro é a mãe do João Paulo Gonçalves, fazendo 89 anos, hein? Dia 11, Isabela Maria de Oliveira Barbosa. Ó, minha filha. Legal. Então vamos lá para o sorteio. Vamos com oferecimento da Casa do Caminho, da livraria Casa do Caminho. A gente vai sortear aqui primeiro o livro, tá? Depois a gente sorteia o bingo, né? A gente vai sortear um bingo só hoje, tá? E a gente... quem participou aqui, a gente agradece, né? Que ligou aqui pra gente. Deixa eu ver aqui se é o certo. Esse aqui é do livro. Vou jogar aí na tela pra aparecer aí. Vocês vão ver o sorteador. Então, vamos lá pra... deixa eu só colocar aqui. Então, a Rufe os Tambores, né? É o livro? Esse é o livro. Ó. E o resultado foi Ruth das Graças. Olha lá. Ruth das Graças. É, Tião, vou anotar aqui, ó. Se o Tião anota. Opa, vou parar aqui que agora vem o. Deixa eu colocar aqui, já salvado o livro. É o livro. Esse é o livro. Pode ser retirado lá na livraria Casa do Caminho, de segunda a sexta, das 13 às 16 horas. Isso aí, agora vamos sortear. Fica na Avenida Rui Barbosa, número 532, Jardim Bela Vista. Exato, agora vamos sortear, Rufe os Tambores, um ingresso lá do bingo, lá da farmácia... Bezerra de Menezes. Ah, marmelada, hein? Minha mãe. Marmelada. Olá. Ela então... sempre prestigia o nosso trabalho. É, merece. Isso aí. É só uma? Não, só uma. Só uma. Não, hoje vai ser. Não, só foi uma hoje. Que aí não teve muita participação também. A gente faz dois. No próximo domingo a gente sorteia, tá bom? Então vamos lá para a hora da dica. Então. Oswaldo, o que você pode dar de dica aí pra gente? Bom, no nosso assunto aqui é mobilidade, a gente deu uma passeada aí, né? Porque tem muita coisa para ser dita ainda, mas tem um livro que, chama, que é Nos Domínios da Mediunidade. Isso é muito bom. Chico Xavier, né? Então, pessoal que quiser tomar ciência. Muito bom esse livro. Tem uma é, isso mesmo. O, tem um alerta no livro dos médiuns a respeito da responsabilidade do médium, né? Perigo do orgulho, da fascinação. Então é muito importante a gente observar essa situação, ficar sempre de olho na gente e ter do lado da gente pessoas que possam dizer isso. Uhum. Né? Que é, o amigo não é aquele que elogia, o amigo é aquele que dá uma dura na hora certa, né? Então precisa estar ali. Uhum. Falar assim, olha, meu, falhou aí, falhou. Você está querendo voar aí, então, presta atenção. É, alguma coisa está acontecendo, porque corre-se o risco mesmo, como a gente tem essa coisa da sensibilidade, cada um tem a sua, a gente guarda muitas informações, corre o risco de começar a passar a ideia, informação, etc., que não faz sentido. Uhum. Uma coisa muito comum nesse tipo de segmento é você, por exemplo, ter um espírito que está sempre dando comunicação constantemente, não faz mais nada na vida. Ou seja, acabou de desencarnar, etc. É claro que todo mundo quer ter notícia de onde está, o que está fazendo, né? Aquela, o amor que continua. Mas nem sempre dá para. É igual a gente aqui, se a gente toca o telefone, você não pode atender, né? Uhum. Tem algum problema, ou deu um curto aí, sei lá. Então não é sempre. Ah, tá, não sei quem tá aqui, tá falando isso. Agora tá aqui de novo, tá falando aquilo. Ou o mentor disse, tá dizendo. Calma aí, vamos passar pelo nosso crivo de observação, etc. Verificar se faz sentido, se deve ser dito, se aquilo realmente é algo que naquele momento, naquele ambiente, etc., que não cabe. Se não cabe, fica quieto. Agora, se for para ser dito, virá outras vezes. Né? É conferir. E ainda assim a gente corre riscos das nossas falibilidades. É, quem entrou aqui foi o Lúcio, agradecendo as felicitações que nós mandamos para ele aqui. É, lembrou que nós falamos que a última música de hoje vai ser a música do Lúcio, né? O Lúcio interpretando. Lembrando que a música, antes de começar o nosso programa, quando vocês entram, a música que está tocando é o Lúcio que está cantando. Ele está cantando e foi ele que fez aquela vinheta para nós aqui no programa, né? Aquela música que toca antes da abertura, que é muito bacana mesmo. É bem espiritual mesmo a música. Eu adoro aquela música dele. Foi ele que eu encomendei, ele fez, ele gravou. E a gente coloca sempre antes da abertura do programa, é ela que fica tocando. Né? E hoje, no final, nós vamos tocar essa outra música deles que chama-se Quero Te Ouvir. Muito bom. Rodrigo? Vamos lá para a imagem, né? Da imagem feita pela inteligência artificial. Vou colocar aí atrás para vocês verem. Tá aí, ó. Aí, Oswaldo, o que você achou da imagem que a inteligência artificial criou? Olha lá. São as duas situações. Os pisos, né? Os pisos da mediunidade. Exatamente. São as duas situações aí. É. Não adianta só ser médio e não tá do lado certo, né? Exatamente. Aliás, ele vê que ali ele está no meio das duas. Uhum. Né? É. E é justamente isso, intermediando aquilo que precisar ser intermediado da melhor maneira possível. Tem aquele mais clarinho ali, mais iluminado, que vem inclusive auxiliá-lo naquele outro mais escurecido, né? Mais enegrecido, que tem as mais diversas padrões de evolução, né? Mais brilho, menos brilho, todo mundo precisa de ajuda. Tem o processo obsessivo, auto-obsessivo, doentio, essas coisas todas que precisam daquele clarinho também e alguém para poder transmitir isso de uma forma inteligível. Legal. É muito demandado bom. De todos os lados, né? Perfeito. Então, entra aí, acessem o nosso Instagram, tá? O Instagram do Vivência Espírita é Vivência Espírita, tudo junto. Aí vocês podem curtir a imagem que está já com qualidade publicada lá no nosso Instagram, tá bom? E já deixo aqui o meu agradecimento a todos que participaram, que entraram aqui, que mandaram mensagem. Infelizmente a gente não consegue ler todas as mensagens de todo mundo, mas a gente agradece a participação aqui na enquete. Então houveram 83 votos. A enquete foi: a mediunidade na vida de uma pessoa é, na maioria das vezes, sinal de débitos passados a resgatar? E 65% concorda que sim, acha que sim, a mediunidade pode ser um débito, um sinal de débito do passado a se resgatar. E 35% disseram que não acredita. Então, obrigado pela participação e até o próximo programa às 8 horas. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Barbosa. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado, família vivenciana, pela oportunidade que tivemos de adentrar em seus lares mais uma vez, esse ambiente sagrado, e compartilharmos esse aprendizado com o nosso Barbosa hoje sobre mediunidade, dom, dívida ou comissão. Eu acho que respondeu maravilhosamente bem a todos, e cada um faça a sua reflexão do que você veio fazer nesse mundo, nessa vida, para poder cumprir com seus compromissos. Um ótimo domingo a todos, com o seu macarrão com frango, com o seu cardápio preferido, mas sempre em família, porque família é a base da nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado. Nós vamos agradecendo a todos vocês que participaram aqui conosco, deram suas sugestões, fizeram suas perguntas, deram suas opiniões. É claro que a gente nem sempre consegue falar todas, mas a gente faz o máximo para transmitir o pensamento de vocês aqui de acordo com o tema do dia. Então, muito obrigado pela participação. A gente pede a vocês que entrem aí no nosso programa, né? Que multipliquem, que compartilhem, que divulguem para as pessoas, porque o sucesso do programa depende sempre de onde ele chega, até onde ele chega, né? E para ele chegar em algum lugar, a gente tem que multiplicar. Deixa e aí o like. Deixa o like aí para a gente também, por favor, se puder, né? De preferência também. A gente esquece, mas é tão fácil, né? Só clicar aí no positivinho aí do lado, que isso é importante também, que quanto mais coloca like, mais o sistema consegue divulgar mais o programa. Então, muito obrigado. Terminando aqui, como sempre, com o livro Palavras de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. Mensagem do dia 30 de novembro. Diz assim: a melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos nem mais do que nos compete. Mesmo porque o mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. Do livro Palavras de Emmanuel, capítulo 35, Recomendações Úteis. Rui, quem nós teremos a semana que vem aqui conosco? A semana que vem nós teremos aqui a Luciana Bueno, que vem aqui em nosso programa. É trabalhadora lá da Colmeia e estará conosco. Eu quero também aproveitar esse momento aqui, Jorge, para agradecer ao Barbosa, que ele muito gentilmente aceitou o convite para participar do programa de hoje, porque hoje nós teríamos o Alberto Fiorini, mas a mãe dele está internada no hospital em São Paulo e ele pediu desculpa por não poder comparecer ao nosso programa. E agradeço então ao Oswaldo por ter essa gentileza para com o programa Vivência Espírita. Barbosa, suas conclusões finais e, se possível, uma prece para a gente no final. Se for mediúnica também, fica à vontade. Muito bem. Ah, e só uma coisa antes, Oswaldo. Também ia pedir para o Eudes também comentar dos filhos dele que estavam internados lá. Né, os dois jovens que estavam internados em Cachoeirinha, né? Cachoeira do Sul, se não me engano. Ah, não. Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Pois comenta pra gente, Eudes. Deixa aí, eu sei que você escuta depois via Spotify, mas a gente queria saber aí como que tá seus filhos também. Pode falar, Oswaldo. Sim. Muito bom. Os agradecimentos se multiplicam, né? A gente tem que agradecer realmente a tudo e a todos, a começar a agradecer pela vida. e pelas oportunidades que ela nos oferece de ser bem vividas, né? E a todos que estão aí nos ouvindo, porque certamente quando nós estamos ligados em alguém ou com alguém, nós estamos vibrando juntos. Nós estamos nos auxiliando mesmo à distância, isso não importa, porque a distância realmente inexiste para nós espíritos. E agradecer também pelo tema, porque é um tema que há de ser comentado, discutido ainda, quase que ad eternum, né, para nós todos. E quanto à sua fala, Rui, eu estou sempre aí no banco de reserva, tá? Quando o treinador chamar, eu vou lá, faço um aquecimento e venho, porque faz muito bem. Eu agradeço muito quando eu posso vir aqui. Quando eu não posso estar aqui presentemente, você sabe que eu estou dando meu pitaco lá, só um alôzinho para o Vivência Espírita, mas estou ouvindo lá, tá bom? E, então, é gratidão a todos vocês que aqui estão, os encarnados e os não, mesmo aqueles que não querem se identificar, mas estão por aí, nos visitando, nos auxiliando, nos ensinando e aprendendo. Então, vamos agradecer ao nosso Pai, Criador de tudo e de todos, por nos haver criado. Agradecer por todos aqueles que estão ao nosso lado, encarnados ou não, porque carregam no coração o amor. O amor essencial com o qual fomos criados e que certamente evolui a cada passo quando nós nos oferecemos oportunidades para isso. Oportunidades que se apresentam a todo momento. Nas 24 horas do nosso dia, existe a possibilidade de paz, de harmonia. Então, vamos aproveitar tudo o que de bom nos foi dado, ao invés de criar dificuldades para vivenciar o bem, com o bem e para o bem. Que o nosso dia, esse nosso dia, seja um dia de realizações espirituais, acima de tudo. Que dê início à nova semana, que se repitam as oportunidades e nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir os chamados dos caminhos a seguir. Que possamos dessensibilizar o nosso olhar para a materialidade e alimentar o olhar para a espiritualidade, para que os passos sejam mais seguros naquele caminho reto que o Mestre Jesus veio nos mostrar. Não só mostrar, mas caminhar conosco, porque haveremos sim de seguir o Mestre como precisa ser seguido, num processo de iluminação constante. Afinal, somos luz, assim fomos criados e precisamos brilhar. E o brilho se faz com o polimento adequado, nos lembrando sempre que ao nosso lado temos aqueles que nos amam e certamente aqueles que por nós são amados. Que se multipliquem esse número de ambos os lados, até que em determinado momento essas nossas vibrações, somadas a de outros tantos que querem o bem, sejam derramados como força de prece para todo o nosso planeta. E encarnados e desencarnados desta Santa Casa Santa possam receber os eflúvios de luz que o plano espiritual amigo com as nossas doações fazem. E os povos, definitivamente, entendam que aqui viemos para sermos irmãos uns dos outros. Irmãos em todos os sentidos da palavra. Que possamos, portanto, seguir a nossa vida com paz, com harmonia e com elevação. Assim seja. Quero te ouvir. Você pode me falar. Quero lhe falar. Você vai me compreender.